Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje é o nosso programa de número 1033 e nós estamos hoje iniciando o mês de dezembro, no dia 3 de dezembro de 2023. Está encerrando o nosso ano e nós possamos começar o ano de 2024 com muita tranquilidade e serenidade. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes, amigos, internautas que estão ligadinhos conosco nessa manhã. Nós vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, Depósito de Seu Depósito, Polo Hotel, Conforto, Praticidade com Economia, Camel Filtro, Solução em Saúde para Sua Água e Ponto Sul Automóveis, onde você encontra a qualidade, segurança e a garantia que você merece. Agradecemos também aos Centros de Espíritas, a AME, ao Anjo Ismael, à Casa do Caminho, ao Jefa, ao Luz de Vida e ao Paulo de Tarso. Sem esquecer das tendas de Umbanda, Mãe Maria e Vó Catarina e Pai Jeremias. E também ao grupo musical Castelã. Hoje nós estamos recebendo aqui nosso irmão Hélio Ribeiro, né? E o tema de hoje vai ser interessante, que é atendimento fraterno nos centros espíritas, né? E é claro que nós vamos falar de atendimento fraterno, mas vocês podem aproveitar a vinda do Hélio aqui, que tem uma vasta experiência dentro do Centro Espírita em todos os setores, tanto no atendimento fraterno como na parte de desobsessão. O Hélio tem muitas histórias, tem muito carisma, é querido por todas as pessoas que frequentam o centro e pelos amigos que ele faz aí durante a vida dele. Então é aquele contador de história, tem muita coisa para contar para nós. Ele já esteve aqui algumas vezes, vocês sabem disso. E aproveite para fazer suas perguntas, não precisa ficar só ligado no atendimento fraterno, não. Mas pode fazer qualquer outro tipo de pergunta para o Hélio. Rui, quer falar? É, ele deixou a Grande Jacareí para vir em São José dos Campos. É, que São José dos Campos faz parte da Grande Jacareí, né? Exatamente. É. Agora que o centro dele cabe umas 300 pessoas lá dentro, é que a gente não segura mais ele, né? Eita, é. Ai, ai. Isso é a modéstia, né? Exatamente, é. Já está pequeno. Já está pequeno, já. Uhum. Não é tanto assim, não, viu? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos que estão aí assistindo a gente, escutando a gente. Já deixo aqui um alô para as rádios que estão conectadas conosco, a Web Rádio Sementes de Amor, Rádio Espaço Espírita de Barra Velha e a São Francisco lá de Tobias Barreto, Sergipe, que retransmite o nosso programa aqui todo domingo. Hoje a gente está com um pouco de oscilação aqui na internet. A gente está com a internet secundária hoje, então pode ser que tenha algum atraso, alguma coisa aí no YouTube, tá? Então, por isso, nós não estamos retransmitindo hoje para os canais que sempre prestigiam a gente aqui, que é a Web Rádio Sementes de Amor, o Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, lá de Campo Grande, e a Web TV Espaço Espírita, Felizmente, por conta da internet, a gente não vai conseguir retransmitir o vídeo, mas a gente está enviando o áudio para as web rádios. É, já tem bastante gente participando aqui hoje. Tem a Zuzu Moura, mandando bom dia, família vivenciana, lá de Natal, Rio Grande do Norte. O Iramir, lá de Salvador, Bahia. A Cláudia de Oliveira. O Rodolfo Alexandrino já está aqui participando. A Marta Gonçalves. O Marcos Fugai, lá de Santos. O Forcato, mandando bom dia aqui também. A Valéria Prezano, Rio de Janeiro. O Enio Azevedo Maia, mandando bom dia. O Edson Andrade, a Rosângela Costa, a Irene Maria do Nascimento aqui participando, a Nancy Lima e o Silvio aqui mandando mensagem, depois a gente lê durante o programa. Mas já mandando bom dia aqui também a Elida Silva. Então a gente agradece. A gente deixou aqui colocar... A gente colocou aqui também a pergunta, a enquete para vocês participarem. Então coloca aí, diga pra gente aí, responda aí pelo YouTube. Alguns dispositivos não estão funcionando, tá? Só lembrando que no Android alguns dispositivos não aparece a enquete. Então a gente pede para entrar via computador para poder responder. Então você já participou de um atendimento fraterno na Casa Espírita? Então deixa aí a sua resposta e ligue para nós, né? Então a gente vai sortear um livro hoje. Então aqui pelo telefone, vou mostrar aqui para vocês. Então ligue aqui, vocês estão vendo aqui na tela do outro lado. 12-3921-3009. Então ligue para nós e diga: quero participar do sorteio. E aí conversar com o Tião aqui, que ele está disponível. Mas diga que quer participar do sorteio do livro, tá? Então repetindo: 12-3921-3009. Bom dia, Carlinhos. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Hélio Ribeiro, seja bem-vindo da Grande Jacareí. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Sebastião Varoto. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos ler uma mensagem de Virtudes e Valores, psicografia de Jorge Reis, mensagem de Tiaguinho. Nós vamos no item 44, Sabedoria. O tempo é encarregado de transformação. As virtudes vão chegando para a nossa afirmação, mas só a sabedoria nos dará a sublimação. Queridos irmãos e irmãs, vamos respirando profundamente, buscando o nosso religar espiritual, junto a esses irmãos maravilhosos que congregam conosco hoje este verdadeiro ideal cristão. Acalmando os nossos corações, vamos agradecendo ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos, e pela oportunidade que teremos esta manhã de aprendermos um pouco mais do Evangelho Redivivo de Jesus através de nosso querido irmão Hélio Ribeiro, que vem nos falar sobre a importância do atendimento fraterno. Vamos envolvê-lo com carinho para que ele possa discorrer tudo o que preparou para nós. Agradecidos mais uma vez, Pai, vos rogamos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém. Amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será a importância do atendimento fraterno. E nós estamos aqui com Hélio Ribeiro, que é empresário, médium, palestrante, voluntário do Grupo Espírita Casa da Prece de Jacareí. Bom dia, Hélio Ribeiro. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge, Carlinhos. Bom dia, Rodrigo, Sebastião, lá fora na técnica. E bom dia ao pessoal de Jacareí, que nos ouve agora, lá da Grande Jacareí, E o pessoal aqui da colônia de São José também, muito bom dia a todos, viu? Quem sempre falava isso era o Monte Oliva, né? Carlos Monte Oliva, ele cunhou essa frase, né, na verdade. Então, bom dia a todos. E é muito gratificante estar aqui hoje com os nossos amigos aqui da rádio e falar a respeito da doutrina e também do atendimento fraterno nas casas espíritas, né? Do qual eu faço parte, lá da Casa da Prece, da importância do atendimento fraterno em todos os tempos, mas nos dias de hoje, muito mais, enquanto as pessoas estão, às vezes, atormentadas no dia a dia, com muitos problemas que vêm ocorrendo no nosso mundo, por conta da psicosfera do planeta também, não é? E das guerras que estão por aí. Então, todos nós estamos, sim, precisando de acolhimento, precisando de aconselhamentos e participar das soluções dos problemas de cada um, não é, Rui? Só esclarecendo aos nossos ouvintes que São José dos Campos tem 700 mil habitantes. Jacareí tem 250, né? Mais ou menos. Então, e o Hélio, modestamente, ele diz que nós fazemos parte da grande Jacareí. Então, fique para os nossos ouvintes tirar uma conclusão da modéstia do Hélio Ribeiro. É que Jacareí sempre foi grande, né? Sempre. Então, ele continua sendo grande. São José foi fazendo parte, ficou, até que... É verdade. Não, Portugal também descobriu o Brasil. E hoje nós somos 50 vezes maior que eles. Maior do, né, que lá. Aí agora... Então, agora, só de brincar, a gente às vezes faz essa brincadeira. Mas eu que estou sempre em Jacareí, né? Direto lá em Jacareí, eu acho que Jacareí é uma cidade para você morar, para você viver. É muito legal e cada dia mais ela cresce mais ainda, assim, em qualidade também, né? Com certeza. Então, são cidades que uma está vizinha da outra, mas não é só vizinha, porque você confunde, né? É. Quando a gente sai de São José para Jacareí ou de Jacareí para São José, você não sabe se está em Jacareí ou se você está em São José. Em qual município, é verdade. Eu só quero que os ouvintes vejam que nós estamos brincando aqui. Eu tenho o maior respeito por todas as cidades do Vale do Paraíba, né? Claro. E eu que já andei muito, viajei muito por aí, eu sempre digo que São José não perde para quase nenhuma capital aqui do Brasil. Sim. Né? Pela organização da cidade, por tudo que ela representa aqui no Vale do Paraíba, não é? Todos nós nos socorremos aqui em São José dos Campos. Isso é uma verdade incontestável, né? Nós estamos precisando disso, daquilo. Aonde nós vamos primeiro? São José dos Campos. E aqui tem de tudo, né? Com certeza. E São José é considerado uma das cidades inteligentes do Brasil, né? Sem dúvida. Mas vamos lá, então. Nós temos a importância do atendimento fraterno. O atendimento fraterno é a porta de acesso ao centro espírita? Com certeza. Eu creio, Rui, que grande parte dos centros espíritas, tanto faz da Aliança quanto da Federação, já tem um atendimento fraterno. Eu creio que alguns centros menores, talvez, ainda não o tenha conforme nós temos como padrão. Sim. No recebimento, não é? Na chegada da pessoa na casa. Porque há um tempo atrás, a gente se lembra muito bem, você chegava numa casa espírita, não tinha ninguém na porta para te atender, você entrava e sentava. E ali acontecia a palestra, acontecia os recados ali todos, e você ficava meio deslocado. Aonde eu vou agora? Não é? E isso já aconteceu em vários lugares, inclusive comigo, de ir em determinada casa espírita e não ter ninguém para me falar como é que funciona. Uma frieza total. Né? E tudo separadinho, uhum, né? O grupo esse fica ali, o grupo aqui e tal. E chegaram a me contar, não sei se é verdade, isso o meu amigo Alamar que me contou, que foi em determinada casa espírita no norte de Minas. E lá ele chegou, tinha lá as placas de quando você chegava na casa, onde você sentava. E tinha o cúmulo de uma placa escrito assim, para obsidiados. E lá tinha duas pessoas sentadas só com vergonha de ficar naquele lugar lá. Então, esses absurdos que acontecem, aconteceram no passado talvez, né? Mas hoje em dia eu creio que o acolhimento, o atendimento fraterno, seja sim uma das principais funções na casa espírita. Porque o Alamar era folclórico, né? Ele Tanto é que o livro dele, ele veio aqui no nosso programa, a primeira vez que ele veio aqui, falei: Lamar, qual é o tema? Ah, põe aí, que diabo você veio fazer no Centro Espírita? É verdade, eu brincava muito com isso. Justamente por causa disso, né? Também, porque para tirar o peso das pessoas e, ao mesmo tempo, também para ver como é que era o atendimento. Porque se você chega no Centro Espírita, o que ele falava bastante nesse livro dele? Até que ele fez um livro, ou foi também um tema dentro do livro que ele colocou. Ele dizia o seguinte, que se você chega no Centro Espírita, a pessoa, geralmente, quem vai pela primeira vez no Centro Espírita já está preocupado, já está com um pouco de medo. Ela já não sabe o que vai acontecer lá dentro, né? E chega lá dentro, ninguém fala o que você tem que fazer. Já manda correr para tomar um passe. A pessoa não sabe nem o que é passe. Que é passe, tem gente que se assusta com passe. Tem que ter alguém para abraçar, né? Tem que ter alguém para receber, para recepcionar. Exatamente. Com um sorriso. Não adianta colocar qualquer um de nós aqui para ficar recebendo as pessoas, que a pessoa vai se assustar, né? Tem que ser gente que seja agradável, que esteja ali na frente, que saiba conversar legal, que a pessoa sinta-se em casa, né? Que a pessoa se sinta bem. Isso é de praxe em todo centro. Agora tem Centro Espírita que parece que quem está atendendo a gente na porta é morto já morreu. Pensa que é um espírito. É, exatamente. O cara nem sabe que é encarnado aquilo ali que está na porta. Fala, não é possível. Essa pessoa aqui já morreu e está aqui na porta para receber a gente. É verdade. Né? Mas o seu Amaro, que é o pai do Revite, que trabalha com o Jorge, ele dizia: o Centro Espírita é o último lugar que a pessoa vai procurar, mas também é o lugar que ele vai e ele nunca esquece que foi no Centro Espírita, né? É verdade. Então ele fala, por isso que nós precisamos aprender a tratar bem as pessoas para que ele volte. Exatamente. E é por isso que vocês que trabalharam com ele sempre falam nele. Todas as pessoas que trabalharam com o seu Amaro sempre falam nele, porque ele era uma pessoa carismática, que tinha essa característica de, tanto no atendimento pessoal, no atendimento fraterno, como também na mediunidade. Então, uma pessoa de destaque dentro do meio, que ficou marcada aí justamente por esse aconchego que todos tinham com ele. E ele falava, quem deve ficar na porta esperando as pessoas chegarem, deveria ser o presidente da casa, para dar importância, né, para a pessoa que está vindo ali. Às vezes, pela primeira vez, né, a pessoa está vindo indicada, às vezes, e acontece o que o Jorge está falando, ela não sabe como é que é aquilo ali, então ela está meio assustada ainda, né? E no atendimento, propriamente dito, né, depois de encaminhado, vai para o atendimento fraterno, deve ser em local privado, sigiloso, porque as pessoas gostam de ouvir conversas dos outros, né? Uhum. Então quer ficar ali perto para ver o que essa pessoa está passando, o que ela vai contar para o cara que está atendendo e coisas desse tipo, né? Então deve ser um local isolado, mais tranquilo, assim, para que a pessoa tenha liberdade de falar realmente o que está precisando. E, assim, e ali acontece muitos casos engraçados, né? Casos que você nem acredita que a pessoa está te contando aquilo, né? E muitas vezes o espírito que nos orienta, né? Aquele que fica ali com gente e falando, às vezes a pessoa está contando algo e o espírito vem e fala, não é bem assim que ela está falando. Ela está fantasiando um pouco a situação. Então, nos orienta também a ajudar aquela pessoa a esclarecer os pontos, né? Em muitos casos a pessoa vem, hoje nós vamos falar de alguns aqui, mas a pessoa vem com um conflito familiar, não é? Está em briga lá com o marido, então ela quer desabafar às vezes. E comigo já aconteceu várias vezes da pessoa falar, nossa, eu estou precisando tanto falar hoje com o senhor, me indicaram que o senhor escuta a gente, orienta, e ela não deixou eu falar nada, ela falou tudo que tinha que falar e eu só fiz alguns gestos de que estava entendendo, e no final ela falou assim, nossa, foi a melhor entrevista que eu fiz na minha vida. Foi a melhor. Como eu não falei nada. Teve um caso comigo interessante também assim, mas aquelas pessoas que sempre, se você falar que você teve, seu braço está ruim, ela fala que foi os dois dela já tiveram ruim. Exatamente. Se o seu olho não está muito bom, ela fala, pior foi o meu, que foi nas duas vistas, né? E eu fui fazer e é interessante que quando a gente faz atendimento fraterno, você nunca vai achar um igual ao outro. Exatamente. Né? Sempre são coisas que você, se não tiver inspiração da espiritualidade, a gente não consegue resolver, né? Sem dúvida. Não é que a gente vai resolver o problema. Estou falando assim, a gente não consegue dar uma palavra, a gente não consegue dar nada, porque estou falando no caso específico dessa senhora, que ela começou a despejar todos os problemas que ela tinha. Não falei uma palavra. Ela foi falando que tinha doença tal, que tinha doença tal, que não se dava bem em casa, que ninguém compreendia ela, tudo. Sabe aquela pessoa que tinha tudo que você pode imaginar de ruim na vida? Era ela. Aí eu só pedi inspiração para a espiritualidade. O que, que a gente pode falar para uma pessoa dessa? Porque se você falar, não é bem assim, ela fala, é sim, é pior ainda que você ainda pode imaginar. Aí no final eu falei para ela, olha, minha irmã, eu só queria parabenizar você e gostaria de receber um abraço. Porque eu nunca vi uma pessoa que sofre tanto na vida como você ainda está em pé. Porque uma pessoa só pode ser uma pessoa batalhadora, uma pessoa valente, uma pessoa que tenha brilhos, uma pessoa que tenha tudo. O rosto da mulher foi se transformando. Ela saiu de lá, parecia que estava pisando em óbito, tão feliz que estava. Só por isso. Eu aceitei a doença dela, as doenças dela. Né? E nós temos que cumprir esse papel, sim, porque nós não sabemos, na realidade, o que, que se passa realmente com aquela pessoa. Então, às vezes, a gente desacredita do que a pessoa está falando, mas nós não podemos deixar transparecer isso, de maneira nenhuma. Do contrário, nós perdemos a pessoa, perdemos o trabalho que a gente fez ali. O problema também muitas vezes, é o poder de decisão que as pessoas querem jogar para cima da gente. Muitas vezes. E isso aí a gente tem que ter jogo de cintura muito. Porque você está falando, às vezes aparece uma mulher que está com conflito familiar, está com problema com o marido, ela pergunta para a gente, você acha que eu devo largar ele? Com certeza. Com certeza. Esse foi um caso do Chico, inclusive, Na fila de atendimento, uma senhora com aquele mundo de gente, ela chega e fala para o Chico dessa forma: Chico, olha, no evangelho está escrito lá que tem que perdoar 70 vezes 7, não é certo? Aí o Chico, é claro, é isso mesmo que Jesus falou, Aí ela fala assim: eu estou casada há 30 anos, meu marido é um bêbado contumaz. Eu não posso dizer que ele chega em casa bêbado todo dia, mas dia sim, dia não, eu posso afirmar. Então já passou muito das 490 vezes. O que você acha, Chico? Devo ou não devo separar do meu marido? Aí o Chico, daquele jeitinho mineiro, baixou a cabeça e veio o Emmanuel. O que está acontecendo, Chico? Essa senhora aqui, ó, está falando que ela já perdoou muito mais de 490 vezes. E está perguntando para mim se deve ou não separar. Chico, fala para ela que é 490 vezes cada pecado. Aí o Chico falou, baixinho, falou assim: nossa, então não acaba nunca isso. A mulher foi embora. 2 meses depois, a mulher está na fila, vestida de preto, no tempo que o preto era luto, Hoje é chique, E aí o Chico olhou, nossa, aquela mulher de novo. O que será que aconteceu com ela? Ela veio e chegou chorando perto do Chico. Chico, 2 meses atrás eu estive aqui e falei para você do meu marido, você está lembrado? O Chico se lembrou daquele caso, que era um caso assim, especial, E o que aconteceu, minha filha? Ele morreu, Chico. Eu estou com uma saudade que eu não aguento mais. Então, aquele negócio que o Jorge falou. Não deu opinião, não. Porque depois acontece qualquer coisa, você que é o cara, Que deu a sua opinião errada no momento errado, E nós temos que seguir aqui as orientações do CVV, que é ter ouvidos para ouvir, Exatamente. E falar muito pouco. Exatamente. Hoje está precisando de pessoas que tenham paciência para ouvir. Em casa, por exemplo, nas casas onde essas pessoas vêm nos contar, ninguém quer ouvir nada. Sim. Ninguém tem ouvido mais para escutar uma reclamação, uma queixa. Inclusive, às vezes vai para tribunais aí, casais separando, e quando chega lá, o juiz os surpreende perguntando para eles: mas por que você quer separar? A pessoa, sabe que eu não sei mais por que eu estou querendo separar? Porque não se conversa mais, Não tem tempo de conversar. E agora com o celular, então piorou. Então, agora pior ainda, com o celular aí que ninguém quer ouvir nada de ninguém, Então, o atendimento fraterno tem que ser incrementado mais ainda nos centros espíritas, porque na hora do atendimento fraterno ninguém usa o celular, Exatamente. A pessoa chega e se abre mesmo, ela chega e fala, Exatamente. Então são tipos de coisas, É um momento que a gente abre para ela, para que ela fale, Não se leva celular no atendimento fraterno de maneira nenhuma, Para não te incomodar, e também a pessoa que vem, a gente pede que se desligue o celular antes de entrar. Porque esse tormento das mensagens, daquele barulhinho, aquilo lá tudo nos desconcentra muito, Não, e você vai na casa espírita, antes de começar as palestras, está todo mundo com o celular lá. Ninguém está prestando atenção, ninguém está vivendo aquele ambiente, né? Às vezes, durante a palestra, né, já aconteceu comigo em outro lugar, e da pessoa deixa tocar o celular, estava dentro da bolsa, e deu o que fazer para ela achar, para desligar. E ficou constrangida, né? Porque eu parei de falar e esperei para ver. E no final me veio, assim, muito rapidamente na mente, e eu soltei, eu verbalizei. É o obsessor ligando nesse momento, né? Para atrapalhar mesmo a concentração da gente, para isso, né? Porque o interesse deles é esse mesmo, né? Nos tirar do foco, enfim. Mas a gente pede, sim. Aliás, plaquinhas para todo lado. Desliga o celular, ou coloca em vibra, alguma coisa assim, né? É, mas eu acho que está na hora da pessoa também aprender a usar o celular na hora no momento certo. A gente vê aí, eu fico triste de ver as pessoas atravessando a rua com o celular, um risco, andando, né, com o celular, passa perto de você no celular, quer dizer, não tem... A pessoa parece que fica vidrado, fica... Tira o foco dela para outras coisas, só fica focado no celular, né? Atropelamentos por aí, a rodo de pessoas que estão atravessando a rua olhando o celular, né? Dá encontrão com outra pessoa, dá batida. E fora o tanto de roubo, né, que acontece. Fora os roubos. É, fica muito, muito fácil. Mas eu acho que também... Eu tenho esse problema duas vezes, porque eu tenho dois. Um pessoal da empresa, né, que eu sou obrigado a andar. Então... Eu sofro esse risco duas vezes. Um celular seu e um da empresa. Agora, os dias estão contados também. E muita gente tem mais de um também por causa disso, né? Então, os dias multiplica tão o risco. Os dias estão contados também. O Rodrigo passou para mim a semana passada, o novo que vai chegar, que você não precisa mais ficar segurando ele na mão. Ele vai ficar aqui no peito, pequenininho. E tudo você vai fazer com aquilo. Com aquilo lá. Então ele vai viver em você, aquele negócio lá. Né? E você, até, por exemplo, se você for falar com uma pessoa em língua estrangeira, por exemplo, você fala na sua língua, ele traduz para você, e o outro responde na língua dele, ele traduz para você. Então vai ser uma coisa de corpo mesmo até. É, modernidade. Né? Hoje ele já está na mão, vai ser de corpo. Então, para você mudar o vício. É só arrumando outro vício. Enquanto o celular você tiver substitui. Jeito, exatamente. Questão... Não era uma virtude? Agora, existe alguma fórmula especial para a gente fazer o atendimento fraterno em nossa casa? Olha, a Federação Espírita do Ceará, ela publicou, acho que há 2 anos, um manual de atendimento. Então, ali ele dá todas as dicas de como a casa se comporta perante um atendimento fraterno. Mas o principal, Rui, na minha opinião, é a empatia. Sim. Do atendente com a pessoa que está necessitada de falar. Você trocar o lugar com ele e falar, se fosse eu no lugar dele, né? O que será que eu estaria fazendo aqui? O que será que eu queria que acontecesse comigo, né? Isso é o mais importante do atendimento fraterno, na minha visão, né? Agora, ele tem que ter um conhecimento de doutrina, isso é básico, né? Porque como ele vai orientar à luz da doutrina, não é ele que é o bom, que vai fazer, porque as pessoas costumam rotular as pessoas assim também. Chega numa casa espírita, eu quero tomar o passe, é com o Rui. Então ele fica ali na fila esperando a hora que vaga a sua cadeira para ele ir lá tomar o passe. Isso é um erro de conceito, né? Que nós devemos falar com as pessoas a respeito disso. Não é? No atendimento fraterno é a mesma coisa. Nós temos dois atendentes lá, sou eu e a Leila, que por sinal ela é excelente no atendimento, muito boa mesmo. Mas as pessoas... Por indicação, elas vêm. Eu quero fazer entrevista com o Hélio. E às vezes não está disponível aquela pessoa no momento, né? Eu costumo sair de lá, às vezes, 1 hora da manhã, Rui, para atender. Uma hora da manhã. É, porque é tanta gente que o trabalho da casa termina e eu continuo. Porque, por exemplo, a Federação Espírita fala que deve ter um tempo estipulado para um atendimento fraterno. Isso é uma regra, sim, mais ou menos. Porque tem pessoas que precisam muito mais. Tem pessoas que ficam 1 hora no atendimento, não é? Porque ela está tão necessitada que você ouça o problema dela, que ela vai falando, e como é que você vai interromper uma senhora de 70, 80 anos conversando com você? É muito difícil. Então, o nosso pessoal que faz a regulação da fila ali, elas vão e batem na porta. que tem mais gente para ser atendido. Mas como é que você vai interromper uma pessoa necessitada, né? Então, isso também é uma prática que às vezes não acontece. Acontece de forma diferente na Casa Espírita. Ah, é 10 minutos de atendimento. Mas às vezes 10 minutos não dá, né? Mas, Hélio, mas você não orienta outras pessoas para lhe ajudar? Nós temos espaço só para duas pessoas, Rui, lá na casa. É? Aquele espaço que eu te falei, que é um espaço em que a pessoa se sente resguardada de outras pessoas estar ouvindo ali e tal. Então, nesse momento, a gente tem dois atendentes só. Na outra casa, a gente tinha só um. Era eu que ficava, né? E no dia que eu, quando eu estava trabalhando e não podia comparecer, a Leila me substituía. Mas aí, o que que acontecia? Às vezes a pessoa queria falar era comigo. Eu quero falar com ela. Ah, o Hélio não está aqui hoje. Ah, então deixa, semana que vem eu volto. E às vezes, de tanto, ah, eu volto, acumulava. Né? E aí esse acúmulo que faz com que a gente fique até mais tarde atendendo ali, né? E às vezes a pessoa também, Rui, se constrange. Ela chega para falar, mas ela sabe que tem uma fila grande, porque a pessoa que anota os nomes, que vai para a entrevista, está ali com aquela lista. E a pessoa vê, ah, tem 10 pessoas. Não, eu vou falar rapidinho com o senhor, porque eu sei que tem muita gente lá fora. Não, calma aí, eu vou atender até terminar. Então, só pode ficar à vontade e falar, né? Aí a pessoa senta e... É porque a gente vê também que o tratamento numa casa espírita... É justamente esse atendimento fraterno, os passes, a palestra, é um conjunto de coisas, né? Não é somente, vamos dizer, só atendimento, não tem um conjunto. E na palestra também não pode ser um atendimento fraterno? A palestra é, para mim, considerada um atendimento fraterno. E a gente começa o atendimento individual, propriamente dito, depois da palestra. Depois da pessoa sentar. Sim. Porque ali começa realmente o tratamento, né? E muita gente, às vezes, reclama do tempo. Porque a nossa casa agora está atendendo, em média, 80 pessoas por semana, né? Por quarta-feira, que é o dia de atendimento ao público. Então, às vezes, a pessoa fica ali uma hora, assiste a palestra, 40 minutos, mas chegou ali mais cedo, ela fica em torno de 2 horas para ser atendida nas salas de tratamento, nas salas de passe. Sim. E, às vezes, reclama muito. E o que a gente fala sempre, todo início de trabalho das palestras, é que ali a paciência já é um tratamento, a paciência de esperar o momento certo. Porque a gente pergunta, você gostaria de ser atendido assim e tal, e vai embora? Ou você gostaria de sentar e a gente fosse, conversasse, desse o passe? Não. Então, às vezes, você tem que esperar um pouco, porque a gente tem prioridades. Né? Até pela lei, a gente atende a idosos na frente, crianças que estão ali e tal. Então, às vezes a gente tem que ter um jogo de cintura, conforme o Jorge falou, para a gente atender bem as pessoas ali, né? E quem entrou aqui foi a Valéria, lá do Rio de Janeiro, ela entrou aqui pelo WhatsApp, mandou um super bom dia a todos da grande família vivenciana, Valéria lá do Rio de Janeiro, e ela comentou, ó, que o problema não é o celular, o problema é o mau uso dele. Pelo celular chegamos em vários locais, participamos de reuniões virtuais e conversamos com alguns amigos que precisam conversar. É quase um atendimento fraterno. E às vezes nós fazemos o atendimento, é a Valéria, né? Às vezes nós fazemos à distância também o atendimento fraterno, conforme o Rui falou aqui do CVV, mas nós também, às vezes, as pessoas ligam para nós para perguntar, para falar alguma coisa, e a gente faz um atendimento ali extraoficial, mas também vale como um atendimento fraterno, né? Pelo celular. Então, realmente, ela tem razão, porque o celular veio facilitar a nossa vida, né? E o mau uso dele que é o nosso problema. É, né? é uma ferramenta, né? É uma ferramenta, então, claro. Então, a ferramenta, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. É claro. Né? E ela pode viciar, como também... Ou seja, tudo que é demais também pode causar... Pode ser um vício. Até coisas boas demais podem se tornar vício. Exatamente. É a história do remédio e o veneno, né? É. Qual que é a diferença? É a dosagem que você usa, né? Então, o celular é a mesma coisa. Se você usar ele bem, poxa vida, facilita. Até o chá, né? Se você tomar um chá demasiadamente, muito, todo dia, toda hora, aquilo pode ser tóxico e... É. Claro, perfeitamente. Até a água você não pode beber em excesso. Tudo na vida, né? Tem que ser tudo regrado. É questão do equilíbrio, né? Do equilíbrio em tudo, né? Mas, Hélio, a primeira coisa, então, para um atendimento fraterno é a pessoa saber ouvir. Saber ouvir é essencial, Rui, para o atendimento, para o bom atendimento é essencial que ele ouça, né, bem e entenda realmente o que a pessoa está procurando, né? Muitas vezes, e eu aprendi isso muito com o Evangelho, né? Quando Jesus ia curar, ele perguntava: o que você quer que eu te faça? Senhor, é claro, eu estou cego, eu quero enxergar. Porque às vezes, qual que é aquele o cego que não gosta de, não gostaria de estar enxergando, né? Mas a gente pergunta, porque tem pessoas que quer continuar doente, Rui, por incrível que pareça, a gente identifica isso. Ela quer continuar sendo o centro das atenções. Ela quer que a família fique paparicando ela e tal, tal. Então, é aquela história. O coitadinho de mim? O coitadinho de mim, é aquilo lá. Me lembra muito também, sempre vai lembrar a gente, é as histórias do Chico, né? Quando a primeira pomada que o João Nunes Maia, né, recebeu a comunicação lá no leprosário e fez a primeira batelada lá, que era muito pouco, e foi no Chico. Chico, pomada, vamos testar a pomada. O Chico, dá um pouco aqui, eu vou para Belo Horizonte e lá eu tenho um mendigo na porta do hotel e ele fica com a ferida na perna exposta lá. E eu vou levar essa pomada para lá e a gente testa com ele. Muito bem. E foram para Belo Horizonte, o Chico chegou lá, o mendigo já conhecia o Chico ali da porta do hotel. Chico, você... então, hoje eu trouxe essa pomadinha, eu queria que você levasse para você testar nas suas pernas. E daqui um tempo eu volto, você me fala se deu resultado ou não. Deu lá alguns potes para ele. E passado lá uns 2-3 meses, o Chico volta lá e o mendigo está lá na porta. Ai, meu filho, não curou? Ele falou, olha aqui para você ver, Chico. Puxou a barra da calça, a perna, segundo o Chico, a perna estava lisa, igual um taco de bilhar. E a outra? Vai, não, Chico, aí você cabe com o meu ganha-pão. Eu curei essa aqui, a outra eu tenho que ficar aqui. Ó. Então, nem todo mundo está querendo realmente se curar do mal que tem, né? É, alguma coisa acontece que a pessoa, não, mas se eu não ficar pelo menos gripado aqui, os meus filhos vão fugir de casa, não vêm aqui me ver, coisa assim. E eu, todos... Nós identificamos isso no atendimento fraterno. Casos assim, muito, muito bizarros, às vezes, aparece também no atendimento fraterno. Pessoa que está querendo casar, às vezes vai lá no atendimento fraterno. Não sei se o Jorge já atenderam isso na Casa Espírita. Qual é o seu problema? O meu problema é que eu não arranjo namorado de jeito nenhum. Aí eu fui para algumas pessoas e falei, olha, mas você está procurando namorado no lugar errado, minha filha. Aqui não, você não vai arrumar, você vai ter que ir numa balada para você arrumar um namorado. Então não precisa vir aqui na Casa Espírita procurar namoro aqui, porque você não vai achar. Aqui ele não faz isso, não encaminha para nada disso, né? E o caso que mais me tocou, assim, dos últimos tempos, foi um senhor de quase 90 anos que apareceu lá e as pessoas ficaram assim, cismadas de deixar ele esperando muito tempo, foram lá e falaram, olha, então vamos passar um senhor na frente aí, porque ele está aí e falou que está muito precisado de falar com você. Eu falei, tá bom, aí trouxeram ele entrou e a gente faz um quebra-gelo antes, né, para deixar a pessoa mais à vontade. Sim. E tal. Mas ele eu achei meio estranho, assim, sabe? O jeito que ele se comportava e tal, deixava à vontade, assim. Aí eu falei assim, pois não, o que o senhor precisa? Então, no que eu posso ajudar o senhor? Ele falou assim, ó, eu já fui nos médicos, então eu já quero deixar claro para o senhor que a área médica não me ajudou. Era o senhor que falava muito bem, assim, apesar da idade, bem avançado. Eu falei, pois não. Ele falou, então, fazem já 3 meses... que eu não tenho ereção mais. Aí eu, a princípio, eu achei que ele estava brincando comigo. Eu falei, o senhor só pode estar brincando comigo, senhor. O senhor tem quantos anos? Aí eu mesmo olhei na ficha que o pessoal tinha feito lá fora. Ele tinha 91 anos de idade. Aí eu quis rir assim do negócio, mas sabe, de repente o cara está falando. Sim. Aí ele falou assim, faz 3 meses que eu não tenho ereção. E eu fiquei preocupado e fui no médico. E o médico falou para mim que não tem mais jeito. No meu caso, não tem mais jeito. Mas como é que eu vou fazer com a minha veinha? Ele falou. Como é que eu vou fazer com a minha veinha? Foi desenganado pela medicina? Pela medicina já não dava mais. Por mim, muito mais ainda. Aí eu falei assim, olha, senhor... Vamos falar que é o seu José. Ó, seu José, é o seguinte. O senhor sabe o que é testosterona? Aí falou assim, não. O testosterona é o hormônio que faz com que o senhor tenha ereção, sinta prazer na relação sexual e tal. Sim. Tudo da testosterona eu não sei, mas tudo isso que você falou eu sei, falou pra mim. Foi, por exemplo, chega uma idade acima dos 65, para alguns, assim, que a pessoa vai perdendo isso. E é natural. A libido. A libido. O senhor não vai ter libido mais. Mas, rapaz, como é que eu vou fazer com a minha veinha? E falar. Eu falei assim, olha, senhor, quanto tempo o senhor já está casado? 70 anos. Pelo amor de Deus. Deu vontade de falar para o senhor. Já fez demais isso, então, com a sua veinha. O senhor faz só 3 meses que o senhor não tem ereção? Ele falou, é, faz 3 meses. Pelo amor de Deus, me dá o seu remédio, então. Porque aí eu, uai, que negócio é esse? Aí ele falou assim, quer dizer que não tem jeito pelo espiritismo? Eu falei, olha, a gente ajuda bastante pessoas, mas milagre espírita aqui não faz, não. Não tem jeito. Não tinha jeito de eu responder de outra forma para ele. Ele não entendia direito que não dava. Ele achava que os espíritos podiam dar uma mão nessa parte. Eu falei, não dá, não tem mais condição disso. Então... Olha, às vezes, o que, que a gente ouve. Sim. E como você tem que tratar isso. Tudo que você escuta, né? no atendimento fraterno, você lida com tudo, né? Ué, nossa senhora, aparece de todo jeito, né? Então, é o respeito que a gente tem que ter, né? Mas o momento fica cômico para você brincar com a pessoa também, para a pessoa descontrair, tirar um pouco aquilo da cabeça. Foi o que eu tentei fazer com ele. Ele saiu e depois, quando terminamos, aí a pessoa que está lá fora falou, olha, ele saiu muito satisfeito da conversa que você teve. Eu falei, eu não acredito, não. Você pediu a receita. Ainda saiu, ainda deve ter saído na rua onde falava, não vai naquele centro, não, que não resolve o problema de ninguém. É, vou procurar uma coisa mais forte por aí, né? No mínimo, né? Não resolve o problema de ninguém aqui lá, não. Vamos falando aqui das pessoas que estão ligadinhas conosco ainda aqui também. Vamos. Pera aí, que o Rodrigo tinha falado até eu aqui. Tinha falado até a Elida Silva. Isso. A Miriam Yu. Miriam Yu mandou bom dia, amigos vivencianos. Uhum. Um abraço. Abençoado domingo a todos. Recebi meu livro do sorteio, hein? Legal. Muito obrigado. Doutor Deve Benedito ser porque Figueiredo. Não fui eu que enviei. Uhum. Doutor Benedito Figueiredo, Reinor, lá que vai com a gente na AME, vai lá no Carlinhos também, dando um bom dia a todos. Excelente programa. O João Ramalho, a Maria Ângela também, desejando um bom programa. A Érica Leandro, bom dia a todos. Fernanda Cassano. A Fernanda, bom dia a todos. É uma alegria escutar o nosso amigo Hélio. Né? A Cleide Bessa, Natalina Lopes, bom dia, senhor Hélio, né? A Silvana Lamana, que é a sogra do Hélio. Que está fazendo a excursão para o Edson nesse sábado agora. Isso. Ah, legal. Sábado bacana. Agora, dia 7, é o dia é o encerramento do ano. Exatamente. Lá, né? A Ludmilla. Bom dia a todos, bom dia queridos amigos da equipe do Vivência. Na Casa da Prece, o acolhimento inicial é feito por minha mãe, pela exatamente. Por, né? Pela Silvana. E a equipe que são. Peraí. Ela fala, pela minha mãe. A Silvana e a equipe que são a simpatia em pessoa. Você vê que aí ela está falando de acolhimento, né? Sim, acolhimento, é quem chega lá, chegada. Quem recebe, isso quem mesmo. Abraça as pessoas, quem tem alegria, né? Exatamente. Alegria natural. Não adianta a pessoa não ter alegria por dentro e querer abrir a boca, botar os dentes para fora. Não adianta nada, né? Tem que ter alegria por dentro. A Rosilma Ferreira Pereira, né? Ferreira Pereira. Ela está perguntando qual a pergunta de hoje. A pergunta de hoje é se você já participou de algum atendimento fraterno. Como o Rodrigo falou, tem alguns aparelhos que não aparece a pergunta aí. Por que não aparece? Consigo descobrir? Acho que é um problema do YouTube mesmo. Uhum. Algum problema específico do YouTube. A Ludmilla falando que tem uma equipe boa também de encarnados e desencarnados, por isso que dá certo sempre as coisas. Ela falou que pelo próprio celular, às vezes, já faz atendimento fraterno também. Exatamente. A Ludmilla. A Lidiane, os relacionamentos humanos dos mais diferentes tipos estão tão distantes que muitas vezes as pessoas procuram atendimento fraterno nas casas religiosas só para serem ouvidos. Né? Perfeitamente. Isso acontece muito, uhum. muito. É justamente o que a gente está falando aqui, né, Lidiane? Tem gente que tem carência de tudo quanto é jeito. Agora, uma coisa mágica que existe no atendimento fraterno, que eu falo que é mágica, mas a gente sabe que a espiritualidade está fazendo, é a pessoa se abre, a pessoa consegue chega ali e se abrir. Ela fala, a gente fica até assustado com certas coisas que as pessoas falam no atendimento fraterno, mas a pessoa tem confiança em se abrir e falar ali. É interessante que parece que existe uma proteção mesmo espiritual, onde a pessoa chega, ela consegue se abrir, falar o que ela quer, e você está ali também para ouvir e pronto. Não falar nada, não comentar nada. A pessoa tem muita confiança, né? As pessoas que chegam no atendimento fraterno, ela se desarma quando ela chega ali, né? O Nil está dizendo aqui: bom dia, amigos do Vivência. Esse programa, de certa forma, é um grande atendimento fraterno desde o início. Luz e alegria para todos. É o que a gente procura fazer aqui mesmo, né, Nil? É verdade. O Marcos Sugai: o atendimento fraterno tem de ser feito por médiuns ou pode ser qualquer pessoa treinada? Não necessariamente que a pessoa seja médium ostensivo, mas intuições sempre nos vêm, não é? Mesmo que a pessoa não seja médium, a espiritualidade está agindo ali. Então, no ouvir as pessoas, a espiritualidade nos intui também de como nos conduzir diante da pessoa que está sendo atendida ali, né? Mas não necessariamente que seja um médium ostensivo e coisa assim. O que eu sempre digo é que a gente não deve confundir o atendente, o que está ali no atendimento fraterno, não deve confundir e achar que ele pode dar conselho de psicologia, de psiquiatria para a pessoa. Nunca. Nós estamos trabalhando na área espiritual. Então, você procure um psiquiatra, você procure um psicólogo, porque ele vai te falar disso, daquilo. Não é essencial, nunca, eu acho, de falar isso com a pessoa. Porque nós estaremos aí transferindo a nossa responsabilidade para outra área, para a área médica, né? Agora, se a pessoa já está em tratamento, nós não devemos desaconselhar também. Como muita gente me diz, eu falei para a pessoa parar de tomar remédio. De maneira nenhuma. O nosso trabalho é também orientar para que a pessoa continue o tratamento médico, uhum, psiquiátrico, principalmente nos casos de depressão, né? Baseado nisso, a Antônia Varotto só deu uma opinião aqui, deu uma informação, que no dia 11 de novembro tivemos uma oficina dos trabalhadores fraternos lá da Fraternidade dos Trabalhadores, da Fraternidade Paulo de Tarso, sobre atendimento fraterno. É bom, não é difícil, mas o trabalhador deve estar pronto para ouvir amorosamente. Né? Sim, exato. E vai ser dia 11... Não, foi dia 11 de novembro. Inclusive, o Luiz Amaro esteve aqui conosco, né? Uhum. Ele que veio fazer a oficina de trabalho. Nós costumamos também dizer para médios ostensivos que não estiver bem preparado, é bom que não fique no atendimento fraterno, porque ele pode ser envolvido por falta de conhecimento. Exatamente. Né? Isso, então, é o mesmo caso lá que eu disse, que não há necessidade. Agora, se o cara é médium sensível e está meio desequilibrado, aí o afastamento é mais do que necessário. Inclusive, dos trabalhos também espirituais, né? Ali das desobsessões, se ele trabalha com desobsessão, ele se afastar e fazer um tratamento. É que é muito difícil convencer o médium que ele não está bem, né? Se ele não tem essa consciência, e nós orientamos isso nos cursos nossos. Olha, médium desequilibrado é um perigo para os trabalhos, né? Então, ele tem que ter essa consciência de que ele não está bem, então, e a humildade de ir lá e conversar com o dirigente da casa: olha, vou me afastar, quero fazer um tratamento, porque eu não estou me sentindo bem. Natural isso. É, porque não é um computador, né? Não é uma coisa somos. Uma máquina que funciona. Exatamente. 100%. E o cérebro também não, né? Claro. Então, e o mais difícil é quando o cérebro precisa também reconhecer que não está bem, né? Que é exato. E por isso que eu acho que todo psicólogo se consulta com outro psicólogo. É claro, é aquela história. Mas, velho, eu acho que aí a direção da casa, ela tem que ficar muito atento para essas pessoas que estão com dificuldade, chamar esse médio no cantinho e falar: você não está bem, nós vamos cuidar de você. Sim. E se ele não atender, aí é outra tratativa já, né? Ele não vai embora, né? É, quando ele não se afasta definitivo. Aqui não é para mim, eu vou embora, né? Porque melindre sempre tem, né? Na casa espírita sempre tem os melindres, principalmente os médiums têm essa característica, a gente diz. Então a gente tenta quebrar isso nos cursos que a gente dá. Meu, sim, você é uma pessoa como eu, como qualquer outra, sujeita a todo tipo de intempérie, né? Você pode sim, principalmente o médium, nos casos de obsessão, como ele é uma antena aberta, às vezes acontece com ele em grau até maior do que uma pessoa que não tem mediunidade, né? É, porque nós já tivemos aqui domingo falando sobre isso daí. Tem médiuns que têm uma vida no centro espírita, tem um que brincava, eu no centro espírita sou um carneiro, mas aí fora sou um leão. Um leão. Quer dizer, a pessoa precisa tomar cuidado que ele tenha uma vida tranquila, serena, para que ele não seja vítima dos espíritos inferiores que ele pode acarretar, né? Sem dúvida nenhuma. O médium é médium 24 horas por sim. dia. Não tem como desvincular a mediunidade da pessoa, uhum, né? Então, se ele no centro é uma e lá fora ele tem uma vida completamente desregrada, ele é o alvo principal. E ele vai ser a vítima principal também dos obsessores. Dos obsessores, para atacar quem? A doutrina. Porque uma pessoa que vê um médium na casa espírita e vê ele lá fora, no bar, bebendo, ele vai falar, ele não vai falar só do médium, ele vai falar da doutrina, da casa. É, né? É espírita e está lá. Olha. É, olha lá, tá vendo? Ele se diz espírita, olha o que ele está fazendo aqui. E quantas vezes o médium ou o doutrinador, muitas vezes, é desmascarado numa sala, sim, de obsessão pelos espíritos que vê ele lá fora, né? Então, esse cuidado nós temos que ter muito, assim, não é ficar vigiando os outros, é colocar na cabeça dele da responsabilidade que ele tem perante a doutrina. E eu acho que a responsabilidade maior de um médium é dentro da sua própria casa. É onde... Porque tem pessoas que falam, tá vendo, esse cara aí aqui no centro é uma beleza, mas lá com a mulher e com os filhos, ele é terrível. É um déspota em casa, né? Muitas vezes isso acontece. Não, e tem gente que chega pra gente e fala, esse fulano lá não sei como é que tá trabalhando aqui no centro espírita, porque ele em casa não é nada disso que ele fica pregando aí, né? Exatamente. E outra coisa, a gente sente também que as pessoas que vêm na casa espírita não são ignorantes, não. Eles percebem quando a pessoa que está no atendimento fraterno está falando com tranquilidade, com firmeza, com respeito, e quando ele está sendo... superficial, né? É, superficial. O exemplo é o maior mérito da pessoa, sim, quando a pessoa realmente está falando e dá o exemplo do que ele está falando, né? Então, porque as pessoas nos conhecem na sociedade, sim, aí. Então, às vezes, você está falando com a pessoa e às vezes a pessoa está falando, será que ele faz isso realmente? Será que na casa dele ele é isso que ele está falando aqui, me aconselhando a ser dessa forma? Será que ele age assim também? Então, essa responsabilidade, essa consciência é que o atendente tem que ter. Sim, eu sempre costumo brincar, dizendo, se vocês quiserem saber se a pessoa é um bom espírita, vá perguntar para a esposa dele, vai perguntar para os filhos. Né? Exatamente, exatamente. Porque é ali que é a oficina, onde ele vai burilar, né? Onde o espírito realmente vai ser testado, ali dentro de um cadinho das emoções, ali é ali que ele vai ser testado. Né? Eu falo isso, mas falo para o pessoal, não vai perguntar para a minha esposa. Não vai lá em casa, não, né? É saber quem é, é só perguntar para a esposa. É exatamente. Uhum. Olha só, a Maura Russo também, nossa amiga Maura está aqui, ligadinha. A Mariângela está falando que quer participar do sorteio. Né? O Orivaldo Ângelo Teixeira, de São Paulo, abençoado domingo para todos os vivencianos, para você também. Sueli Castelo, bom dia, família vivenciana. A Lúcia Aparecida Nogueira. Antônio, a gente já tinha falado aqui. Zazu Moura, você falou que você colocou uma pergunta aqui no chat, mas nós não estamos achando aqui. Será que você pode colocar outra vez, por favor? Zazu. Vê se o Rodrigo acha ela ali, porque aqui nos nossos celulares que nós estamos, o meu do Carlinho, nós não achamos. A Antônia está falando aqui, casos delicados como tem pensamentos suicidas, a necessidade do trabalho da casa... Está preparadíssimo, né? Perfeitamente. Nós atendemos muita gente lá, sim, né? Não, aí nós já entramos no atendimento espiritual. Às vezes as pessoas vão no atendimento fraterno para falar de um filho, por exemplo, meu filho está com um comportamento estranho, assim e tal. A gente atende pessoas lá que hoje em dia tem uma onda, as pessoas começam a se cortar, adolescentes. Então nós atendemos muita gente assim lá. Ó, meu filho está assim, assim, assado. O que você sugere para nós? Eu, traga ele aqui na Casa Espírita para a gente conversar, entender a problemática dele. E aí a gente encaminha para tratamento também, né, dentro da casa. E é um caso assim, muito recorrente hoje em dia, viu, Rui? Sim. Esses casos de suicídio, de pessoas que estão aí pensando em cometer suicídio e tal, tem aparecido muito. A automutilação é muito comum também. Exatamente, exatamente. E é sim, é um caso delicado, mas que a Casa Espírita pode ajudar muito nesse caso. Muito. É, porque tem alguns casos que é um tratamento, atendimento fraterno, mas tem um atendimento espiritual também. Exatamente. Que nós precisamos ter dentro das nossas casas espíritas. Com certeza. Nem todo atendimento é o fraterno. Nós temos que ter um problema espiritual violento, né? Exatamente. E aí o atendimento passa a ser um atendimento já nas câmaras de desobsessão, nas câmaras de passes ali, né? Lugar de socorro, né? Exato. Socorro espiritual. Vamos para o intervalo, Rodrigo? Vamos sim. A música que nós vamos só colocar... lembrando que a gente está com uma enquete aí, né? Isso. Responda. Se não estiver vindo aí, é só entrar. Você já participou de um atendimento fraterno na Casa Espírita? Então deixa a sua recado aí, sua observação, e ligue para nós aí no 12-3921-3009. A música que nós vamos colocar é Buscar e Achareis, com o Grupo Castelar. Momento Musical, oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Batei se abrirá, pedi e obtereis, e o amor aparecerá, e o amor aparecerá. Na infância da vida, incerteza de onde veio, pra onde vai? Se do céu, da terra ou das águas, das plantas ou dos animais, o homem procura a verdade na esperança de amor e paz, na esperança de amor e paz. Buscai e achareis, batei se abrirá, pedi e obtereis, e o amor aparecerá, e o amor aparecerá. Na busca da felicidade, duas portas vamos encontrar. A porta larga é para muitos, na porta estreita vão poucos passar. Mas com caridade e amor, bata na estreita que ela se abrirá. Bata na estreita que ela se abrirá. Buscai e achareis, batei se abrirá, pedi e obtereis, e o amor aparecerá, e o amor aparecerá. Em muitos momentos da vida, batalhas vamos travar, pra levantar as virtudes e os vícios ter que sepultar. Mas com vigilância e oração, o amor divino se obterá. O amor divino se obterá. Buscai e achareis, batei e se abrirá, pedi e obtereis, e o amor aparecerá, e o amor aparecerá. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui falando sobre a importância do atendimento fraterno com o nosso querido amigo da Grande Jacareí, Hélio Ribeiro, que é empresário, médium, palestrante, é voluntário do Grupo Espírita Casa da Prece de Jacareí. É da Grande Jacareí, né? Grande Jacareí. Não esquece disso, não. A gente sente falta do Monte Oliva, Monte, né? Monte Oliva. Nossa, Monte Oliva faz falta na Grande Jacareí. É. Lá no Monte Oliva era um divulgador da doutrina. Todo ano tinha um encontro lá que ele promovia, trazia gente de fora e tal. Era muito bom. Jacareí, um encontro gratuito, né? Exatamente. É. E não tem mais. Não tem. Nós, logo depois da desencarnação dele, né? Que já vai para quatro anos, se eu não estou enganado. Nós nos reunimos lá para tentar resgatar e continuar. Mas, por outras razões lá, outros impedimentos, nós não conseguimos ir adiante. Mas a gente tem o plano, sim, de voltar a fazer o encontro que o Monte Oliva fazia lá. Porque o Monte Oliva trazia palestrantes de longe, por exemplo, da Bahia, ele trazia gente de todo lado, né? E nós achamos lá, entre nós, o grupo lá, que o Vale do Paraíba tem muito, muito palestrante, tem muito conferencista bom. Ou seja, você não precisaria despender tanto recurso de hospedagem, porque ele gastava muito dinheiro com isso, tinha que fazer vários eventos para poder manter, né? Mas ele fazia, né? Fazia e ia Eu atrás. Eu lembro que ele fazia, né? Ele vinha aqui, divulgava, isso, né? Fazia ele fazia excursões, né? E conseguia, a gente, na medida do possível, a gente dava uma mão para ele lá no transporte das pessoas do aeroporto para cá, daqui para lá, e tudo isso a gente ajudava ele. Mas era dispendioso. Então eu sempre falei com ele: Monte Oliva, nós temos muito bons palestrantes aqui de perto. Aqui a gente consegue, tem uma gama de pessoas muito boas aqui. Ah, mas o que atrai mais gente é o pessoal que vem de fora. Vai trazer o José Medrado. O Medrado veio, né, aquela vez, e ficou com a gente lá, né, o Medrado. Mas aí a ideia era fazer um encontro mais regional, né, mais próximo aqui de nós. E eu acho que daria muito bons resultados. Sim. Porque nós temos muita gente boa aqui também. E então isso tá suspenso no momento, mas a gente tem ideia de recomeçar a falar disso. Uma vez nós estávamos entrevistando uma pessoa e estava dizendo: uma das coisas bonitas da doutrina espírita é que do Rio Grande do Sul até o Amazonas a linguagem é a mesma, baseada nas obras básicas de Kardec. Exato. A maneira de se trabalhar, cada casa tem um jeito, modos, mas a doutrina, né, é a mesma. Então, eu não vejo muita diferença de vir uma pessoa lá do norte para pegar uma pessoa do sul. Eu já fui em N palestras, é sempre a mesma coisa, quer dizer, o que eles trazem de conhecimento é aquilo que nós já conhecemos. Mas tem muita gente que não conhece nada, né? Exatamente. Agora, só que tem um problema, sim, também, né? O pessoal vai muito nas palestras, mas na segunda-feira, na casa espírita, continua do mesmo jeito. A vida tá igual. Quer dizer, a gente vê que há necessidade dessas palestras, vamos dizer, acrescentar alguma coisa nos espíritos que vão ouvir, né? Mas a gente vê que às vezes o pessoal enche lá o dia da palestra, mas depois na segunda-feira continua do mesmo jeito. Nós precisamos melhorar essas coisas. A mudança pessoal, a mudança de conduta, ela é lenta, bastante lenta, né? E a gente às vezes nota que a pessoa, nossa, se emocionou e tal, tal, mas dali uns dias aquilo abaixou de novo, né? É a semeadura lá, né? Sim. O semeador que saiu, algumas sementes caiu em local impróprio, né? É, por isso que nós somos favoráveis a Aliança Espírita Evangélica, porque ela traz curso de toda quanto é maneira, de oratória, de atendimento fraterno, de passe, de médio, traz tudo isso, porque as pessoas sem o conhecimento, não adianta ir na palestra sem conhecimento que vai continuar do mesmo jeito, né? Se mas não... curso assim, todos os movimentos têm. Todos os movimentos têm cursos, estudos, todos têm, né? E todos os cursos são completos. Por exemplo, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita é um curso mais completo que existe, que ele trabalha em cima das obras básicas mesmo. E, por exemplo, agora a Aliança tem os cursos, a USE tem outros cursos, e no final é tudo as mesmas coisas os cursos. Sim, também, né? É tudo a mesma coisa. É tudo. Agora, todos os movimentos têm cursos e têm informação. Agora, cada um vai quem quer, né? Não, mas só que a gente observa que tem vários cursos, mas não se aumenta o número de espíritas trabalhando. Trabalhadores, é. Aumenta o número de simpatizantes, sim, né? Uhum. Mas trabalhadores são bem menos. Aqueles que pegam mesmo. Isso. Que vão para ficar na casa, né? Para trabalhar na casa. Sim. Se oferece para os trabalhos. Às vezes, muita gente quer o trabalho mediúnico, quer trabalhar, uhum, na mediunidade, né? E a gente recomenda. Não, aqui a gente tem um curso para que a pessoa se aprimore dentro da mediunidade e tal. Ah, mas eu trabalhei não sei aonde, aqui, ali e tal, não posso ser admitida já? Não, aqui a gente faz uma triagem, né? Sim. E eu acho que é o mais lógico, porque já aconteceram N casos aí que a gente sabe, comenta e às vezes aconteceu até com a gente, de pessoas que chegam e é uma coisa, quando adentra a casa é outra completamente diferente. Sim. Né? Então é necessário que a gente tenha assim uma triagem melhor. Tá? E se o médium for uma pessoa humilde, ele aceita todos esses cursos, vai fazer todos os cursos, espera, aprende. Ele não chega lá, não, eu não vou fazer porque eu já fiz já tudo conheço, isso. Não sei não, o quê. Não, a gente vê que há necessidade da pessoa voltar, muitas vezes voltar a se reciclar, né? Exato, exato. Isso é importante dentro da casa, inclusive, né? Sim. Porque às vezes a pessoa vai tomando um vício de mediunidade lá e a gente vê bastante. A gente fala lá que o médium, quando ele começa se ele tem essa mediunidade mais abrangente, quando ele começa a receber entidades, espíritos, etc., ele tem lá os trejeirão, uns funga alto, uhum, outros dá umas tribuchadas, um negócio assim. Ele fala, cara, não precisa nada disso mais. Você não precisa disso. Sim. Você vai ter que ir se aprimorando. Você é responsável, né, pelo transe mediúnico e tal. Ah, mas eu não consigo isso. E nós tivemos recentemente uma pessoa que tinha esses trejeitos todos. Ela começou a fazer o curso e na parte prática nós fomos doutrinando, uhum, ela para que não precisasse daquilo. Sim. Hoje ela atua muito bem normalmente. Sim. Porque, e ela fala hoje, eu agradeço demais, porque eu era motivo de piada para todo lado. Dentro da mediunidade. Agora, o curso é super importante, mas o que acontece? Tem gente também que é viciada em curso, né? Tudo quanto é curso, quer fazer tudo quanto é curso, mas trabalhar você não vê, né? Exato. Tem no próximo livro que eu vou lançar, que é um livro também de artigos, tem a história de um amigo meu, que é o Rogério. E o Rogério chegou, um amigo dele, e falou que tinha um preto velho numa casa, o rapaz era conhecido dele, e tinha um preto velho que estava lá. O preto velho era muito bacana, estava sendo bastante procurado, dava muito conselho bacana, tudo. Aí ele falou, mas atende na casa? Aí o rapaz falou, na casa. Ele falou, não acredito nessa coisa. Tem que estudar, esse negócio aí não é assim desse jeito que funciona, tem que ter mais metodologia, tem que ter todas essas coisas. Esse negócio aí de chegar o cara incorporar e ficar falando coisa e tal. Aí o amigo falou, ao invés de você ficar falando, por que você não vai lá ver? Vamos lá ver, qualquer hora, né? Aí ele falou, eu vou, aceitou o desafio e foi lá ver. Aí chegou lá e falou que o preto velho estava incorporou lá, lá na frente. Lá, e ele ficou bem aqui no fundo só para observar o trabalho, para poder. Chegou lá como fiscal, né? Uhum. Observar, porque, tipo assim, isso aqui é inferior a mim, né? Ficou lá, aí um centavo, o preto velho atendia, outro centavo, o preto velho atendia e tal. E ele só olhando de lá. Daqui a pouco o preto velho deu uma parada, virou a cabeça assim, olhou para ele lá no fundo e falou: é, Zé filho. Estuda, estuda, estuda, mas trabalhar que é bom nada, né? podia ter ficado podia sem ter aquela. Ficado sem essa. Né? É. Porque tem que fazer as duas coisas sempre. A teoria sempre, sim, ajuda a prática. Exatamente. Mas você estudar, estudar, estudar e você não se achar, Ah, eu sou um cara que entendo de tudo. Fica aí falando para cima e para baixo, mas não move uma palha para fazer nada na vida. Não adiantou nada, né? É o estudo aliado à prática, né? Pessoas falam para mim assim, já li a codificação pelo menos umas 30 vezes. Tá, e o que, que você faz? Ah, não, eu tenho esse conhecimento. Mas você não aplicou em lugar nenhum isso? Então, é a mesma coisa do evangelho de Jesus. Não adianta fazer o evangelho o tempo todo e continuar fazendo as mesmas coisas? Quer dizer, não tem sentido, né? É, aquela parábola das moedas, lá do tesouro escondido, né? Exatamente. Dos talentos. Dos talentos. Né, que Deus distribuiu. É, pessoas enterrou o talento dele e ficou ali esperando, porque não tem medo de se aventurar, de fazer as coisas acontecer, né? É, e a gente vê que tem muitas pessoas que têm vergonha de dizer que é espírita, né? Até hoje, infelizmente, tem pessoas que ainda pensam muito no preconceito. Hoje, as grandes corporações aí, na hora da pessoa preencher a ficha para o trabalho, qual é a sua religião? Tem espírita que se omite nessa hora. Escreve outra coisa qualquer lá, com medo de ser retirado dali, porque não é a religião oficial do país, não sei o quê, não sei o quê. Então tem pessoas que ainda... você é espírita? Não, eu sou só estudioso do espiritismo, não sou. Quer ser um intelectual do espiritismo? Ah, cara. Não, mas também tem caso, viu, Hélio, que as pessoas falam, posso falar com o senhor? Comigo já aconteceu várias vezes. Pode, o que você quer falar? Eu queria falar, mas por que você está me procurando? O senhor não é espírita? Sou. É, porque o espírita tem mania de ouvir e com atenção. Fala, poxa vida, então é esse o conceito que vocês têm dos espíritas? É esse o conceito que nós temos. Eu dei aula há muito tempo numa escola católica e era muito comum as pessoas virem me procurar para desabafar. E eu dava aula, inclusive, numa sala que só tinha mulher. Mas o que vinha das meninas lá me consultar, eu falei, poxa vida, eu preciso até sair fora dessa escola aqui, porque eu não gosto desse negócio de ser consultor, né? De ser. Porque eu acho que é uma responsabilidade muito grande, né? Verdade. Aqui no WhatsApp nosso do Viver só aparece Rosa. É outro nome dela, mas só aparece Rosa aqui para mim. Será que ela mandou a pergunta lá? Que é a Zuzu? Não. Aqui no WhatsApp não. Eu não estou vendo o YouTube. Bom dia a todos. Quero dizer que o atendimento fraterno é muito bom e importante. Quando minha filha partiu e mudei para São José dos Campos, eu estava atordoada e a primeira casa que fui foi o Divino Mestre e quem me atendeu foi a Ecleia. E foi muito reconfortante sair de lá outra pessoa. É isso mesmo. A Ecleia ainda é ótima mais a Ecleia, também, né? E a Ecleia já esteve aqui presente com a gente, já entrevistou várias vezes, né? Então quem quiser colocar aqui em cima no procurar no Vivência Espírita. E ela é fã do nosso programa, viu? É para vocês não querem saber. E o esposo da Ecleia, né, o Cláudio Vidal, foi um dos primeiros, né? Foi o primeiro programa. Teve mais de um no primeiro programa, né? Mas foi o primeiro entrevistado, né? Foi. No primeiro programa que vocês podem ver aí. Coloque aí o primeiro programa. A gente está no 1033, vocês colocam aí o primeiro programa, vocês vão ouvir. E ele é especialista em recitar o Navio Negreiro do Castro Alves. E ele recitava inteirinho. Deve continuar, tá recitando lá agora no plano espiritual. É? Com certeza, lá no plano espiritual ele deve estar recitando também. não vai perder a... Ainda mais que ele passou um tempo meio esquecido, né? Assim, de a cabecinha dele no final... Então agora ele deve estar reavivando toda a memória lá para poder recitar essas coisas lá para o pessoal. Lá. Um grande abraço para a Ecleia. E foi ele também que ele ministrava curso de engenharia do sistema utilizado no Japão. Que foi o que revolucionou o mundo todo. Eu esqueci agora o nome do autor americano, que ele nos Estados Unidos não aceitaram ele. Mas ele foi para o Japão, revolucionou o Japão, né? E o Japão revolucionou o mundo, né? Legal. Isso é, você sabe. Toyota? Um recadinho. Da Toyota. Foi trabalhar para a Toyota, não? Não, foi trabalhar para a Toyota, não. Ele foi trabalhar. Não. Ele tem um filme chamado Fábrica de Loucos, que mostra justamente a mudança do sistema japonês de trabalho e do sistema americano. Então mostra que Foi aí que os japoneses ensinaram as pessoas, o engenheiro que bola, que tinha que fazer aquelas pesquisas, desenvolver, sair da sua banca e ir lá na fábrica e botar na máquina. Na massa, então, né? para evitar aquela que tem pedir para o engenheiro, para o engenheiro pedir para o projetista, para o projetista passar para o ferramenteiro. Quebrou a hierarquia, né? Direto para o setor fábrico. Então, ele revolucionou, né? Uhum. E foi o sistema japonês que soltou esses carros tudo mais barato e assim por diante. Tudo bem? A Framan está fazendo aniversário, 29 anos de existência, dia 3 agora, hoje, né? Hoje eles estão convidando o pessoal para ir lá comemorar com eles, música, vão assistir um filme, né? E o salgadinho, bolo, pipoca, essas coisas lá, vão ter tudo. Né? A partir das 15 horas, eles estarão reunidos lá. Harmonização musical, né? Lá na rua Juriti, 347, Vila Tatetuba. Então, quem quiser lá participar do aniversário da Framan, dá um pulinho lá às 3 horas da tarde. E hoje nós vamos ter o nosso bingo, Barbosa, viu, Jorge? Isso, nosso fala do bingo. Da farmácia, né? Da farmácia comunitária, hoje, a partir das 2 horas, nós teremos lá o chá bingo, né? Para arrecadarmos fundo para tocar a farmácia comunitária, que há 43 anos está em funcionamento. Né? Tá. A Rosângela, a Rosa que eu falei aqui da Ecléia, como não estava o nome todo, ela colocou aqui, é a Rosângela Dias, que falou lá do atendimento fraterno, que é a Ecléia. Sempre escuta a gente, sempre participa também. Sempre está aqui participando com a gente. Vou colocar aí o pôster aqui do cartaz no WhatsApp do Vivência Espírita, tá bom? Lá do Framan, né? Não, do bingo. De Natal. Do bingo de hoje. Às 14 horas lá na PVE. Uhum. Hélio, o Antônio está perguntando aqui sobre se chega muita gente no atendimento fraterno pedindo para fazer trabalho, por exemplo, para desmanchar algum feitiço que foi feito, desmanchar algum trabalho que a pessoa acha que fizeram para ela, que não está dando certo no emprego, está dando certo não sei o quê. Ela supõe que alguém foi em algum lugar e fez um feitiço para ela. Aparece muita gente assim mesmo, com essas queixas todas aí. E normalmente essas pessoas... teve uma passagem ou não na vida de outra pessoa em que elas desconfiam que aquela pessoa fez algo para elas, né? E a queixa é sempre assim: nada dá certo na minha vida. Nossa, eu não consigo um emprego, eu não consigo isso, meus filhos dão trabalho. Tem sempre um componente ali familiar no meio e elas... Uma terceirização, exatamente. Então, que eu faço? Olha, primeiro é a aceitação, né? A gente fala para o pessoal, aceitação. Segundo, e nós vamos colocar assim como uma prioridade a partir de agora na sua casa, evangelho no lar. Isso é de suma importância. A pessoa normalmente fala assim, mas ninguém nem em casa vai participar. Faça você mesmo sozinho. Comece dia e hora marcada e convide as pessoas que são ali à tua volta. Não quero fazer, não sei o quê. Então tá bom, então eu vou ficar aqui e eu quero um pouco de silêncio aí. Esse o Amaro, esse nosso querido amigo, falava, quando você for fazer a coisa sozinho, faça em voz alta para que os espíritos inferiores estejam em volta de você, possam também ouvir. Exato. Eles têm dificuldade de ouvir telepaticamente. Então, a voz é importante. Faça em voz alta. As pessoas vão achar que eu sou louco. Não tem problema. Faça assim mesmo. E faça o evangelho e faça, se você desconfia que uma pessoa fez algo para você, faça na intenção dela, ore por ela. A pessoa fala, você está ficando louco que eu vou fazer isso com o meu inimigo, não sei o quê, é para ele que você vai fazer. Já não chegaram também a perguntar para você se pega esse trabalho mal feito? Muitas vezes. Eu falei, pega. Pega, se você não tiver, né? Tiver na mesma faixa vibratória. Se cair na faixa vibratória dele, vai vir. Fatalmente vai invadir a sua vida aí. Se correr, o bicho pega. Uai, não tem jeito. Aí, qual que é a solução? A solução é evangelho no lar, muita prece, muita oração. E vem aqui tomar o passe para você descarregar essas energias negativas que possam estar pairando aí. E a partir daí, você será melhor conduzida. E mudar seus pensamentos também. Mudar, né, os pensamentos. Eu não sei se eu já contei aqui, mas eu vou contar de novo, porque é um caso bastante interessante. De uma pessoa que me procurou, uma pessoa muito humilde, e queria falar comigo e estava lá esperando. E aí quando ele entrou, né, ele falou para mim assim: eu vim aqui como último recurso para mim. Eu tenho 3 filhos em casa, a mulher, e eles estão passando fome. Assim mesmo, nessa. Mas eu falei: mas o que você faz na sua vida? Eu sou servente de pedreiro. E eu fui demitido já há uns 4 meses e não consigo arrumar trabalho de jeito nenhum. Já procurei de todas as formas. A única coisa que eu faço é fazer bico, carpindo terreno para as pessoas que eu vou atrás. Quando vejo um terreno ali, pergunto de quem é. E é assim que eu estou sobrevivendo. Muito bem. E aí me falaram que aqui vocês distribuem cesta básica. Distribuímos. E aí ele disse: então, eu vim aqui como último recurso. Falei: bom, a cesta você vai levar. Mas vamos conversar um pouco mais aqui. Você procura trabalho? Procuro todos os dias. Porque se você não procurar trabalho, você não vai achar. Eu procuro todos os dias. E enfiou a mão no bolso, tirou a carteira profissional dele para me mostrar, porque certamente alguém falou que ali a gente benzia a carteira. Uhum. Deu a entender isso. Eu falei: não, não precisa me mostrar. Não, eu quero que você olhe sim e tal. E se você puder fazer uma oração para mim. Carteira, naquele tempo estava muito em moda que aquele padre lá de São Paulo fazia. Na missa, tinha a missa e ele fazia a bênção das carteiras de desempregados. Eu falei: nós não fazemos isso aqui, meu filho, não tem necessidade disso. Ele falou: mas o senhor podia olhar, para o senhor ver, que comprovar que realmente eu sou trabalhador. Eu fiquei constrangido de não abrir a carteira dele, e abri, fui folheando a carteira, e ele me olhando. Eu fui folheando a carteira. Ele realmente trabalhou muito, sempre como servente de pedreiro, em obras, em firmas, empresas. Quando eu folhei, eu peguei a carteira, entreguei para ele, falei assim: faça o evangelho no lar. Como é que faz isso? Eu expliquei para ele. E as coisas vão acabar acontecendo para você. E retira a cesta básica lá. Ele pegou a cesta, pôs no ombro e levou embora. Na semana seguinte, uma semana depois, ele estava lá de novo na fila. Me deu até um frio na coluna. Eu falei: meu Deus do céu, esse rapaz veio de novo. E o pessimismo da gente é que ele não arrumou emprego, né? Pensei. Não, ele veio agradecer que ele tinha arrumado o emprego. Cara, eu fiquei, fiquei, graças a Deus, que coisa que... Ele falou: pois é, o senhor benzeu a minha carteira? E aí eu falei: não, eu não benzei carteira nenhuma. Você fez o evangelho? Fiz o evangelho domingo lá em casa. E realmente, na segunda ou terça-feira, eu saí para procurar um emprego e fui diretamente num lugar que eu achei que eu podia conseguir um emprego. E ali me chamaram, eu comprovei pela carteira, que o senhor mesmo viu, que eu era trabalhador. E eles: estou fazendo os exames médicos, vou começar a trabalhar. Falei: olha que beleza, viu? Falei: agora é o seguinte, meu irmão está desempregado. Eu vou pedir para o meu irmão vir aqui. Foi pelo trazer a carteira também. Vai trazer a carteira. Não faz isso, não. Pode deixar que nós vamos fazer uma oração. Agora, vai vir o bairro inteiro vai lá levar a carteira. Então agora, é perigoso isso, né? Agora, também gente vem pedir para voltar com o marido, para o marido voltar, para a esposa voltar. Também acontece, né? Aconteceu um caso comigo, foi dentro da câmara de passes. Eu geralmente eu fico muito mais no salão, porque os caras que falam mais, eles botam no salão, né? Então eu fico mais no salão para fazer as preleções, para encaminhar o pessoal. Mas naquele dia... Esse é outro erro que acontece nas casas espíritas. Naquele dia, o dirigente da Câmara de Passes faltou, e eu, como fiz os cursos, como eu estou falando, tá apto, né? Fui lá, estava apto a ir lá e dirigir. Aí entrou uma senhora, bem simplesinha assim, sentou na cadeira com a fotografia, era A4, ou mais do que A4, num casal. E ficou ali, sentada no passe, com a fotografia grandona na mão, com quadro, não era fotografia, era um quadro já ali e tal. E por incrível que pareça, a pessoa que foi dar o passe, deu o passe nela e deu o passe na fotografia também. Aí eu falei: tem alguma coisa errada aqui, não é possível. Aí eu parei o trabalho, a mulher saiu, parei o trabalho, falei: o que está acontecendo? Vocês estão dando passe em quadro aqui agora? Em foto, né? Falei: não, mas aqui é fulano de tal, falou que podia. Falei: então fulano de tal está totalmente errado. Não se dá foto em roupa, em quadro, não se pode fazer nada, senão você vai criar pessoas aqui que você vai achar que estão fazendo milagre aqui dentro. Não, exatamente, pode fazer isso de jeito nenhum. Falei: e agora, o que, é que a gente faz com a mulher? Falei: pode deixar que eu converso com ela. Aí chamei ela e falei: minha senhora, qual que é o problema que está acontecendo? Ela falou, não, meu genro largou minha filha e eu estou vindo aqui para ver se eu trago ele de volta, porque é para trazer para minha filha, que minha filha está muito infeliz. Eu falei, não, mas a senhora tem que pegar o nome deles e colocar ali, ó, colocar o nome deles, que a gente faz vibração, faz tudo. Não adianta trazer a fotografia, não, isso aí não resolve. Sua filha não pode vir aqui, então, para a gente conversar com ela? Não, ela não pode. E outra coisa, eu nem gosto desse negócio aqui, eu detesto esse negócio, só estou vindo para ver se eu consigo trazer. Falei, tudo, qual foi o erro? O atendimento fraterno. Atendimento fraterno, encaminhou errado. É. Né? Uhum. É porque essas coisas, a pessoa às vezes leva roupa. Lá, eu trouxe a camiseta do meu filho, ele está usando droga. E será que você podia benzer a camiseta dele? Não, nós não fazemos isso. Mas, não, seu filho pode vir aqui? Não, ele não vem de jeito nenhum. Então, infelizmente, não tem jeito. Sabe por quê? Eu falo. Porque nós vamos pedir para a espiritualidade ir lá na sua casa ver seu filho. Se chegar lá, e está na biqueira. Uhum. Aí os espíritos não vão lá, porque ali é perigoso para os espíritos. Então, é melhor que a senhora traga seu filho aqui. Agora, camiseta, foto, essas coisas, a gente não faz nada disso aqui, não tem necessidade. Sim. Disso. É vibratório o negócio, não é nada físico, né? E às vezes a pessoa sai meio assim, desestimulada, sai meio assim, ah, essa casa, então, infelizmente, não vai dar para vir mais. Tá, ah, bom. É muito fraco. Vou lá, é no, fraco. Vou lá no outro. Lugar. É, vou no outro. Vou lá lugar. Onde tem um passo mais forte. É, mais forte aí e tal. Então é isso. É, porque o grande problema é o pessoal também achar que a casa espírita é o último lugar que ele deve ir e que lá vai encontrar a solução. Vai resolver o problema. É, e não é bem assim, né? O atendimento fraterno não pode fazer promessa de cura, por exemplo, de jeito nenhum. Sim. Porque, de repente, é aquilo a pessoa tem que passar, né? Serve como aprendizado para ela uma determinada doença. Aí vai lá o atendente e fala, não, se a senhora tomar uma meia dúzia de passe aí, você vai sarar disso. É um erro muito grande, né? Essas promessas. Quem entrou aqui foi a Arlete, entrou aqui no YouTube. A Arlete é mãe girafa, que faz o programa aqui de segunda-feira. Uhum. Prosa Criativa, às 7 horas da noite. Participem, vale a pena. Falando nisso, tem um programa também que foi estreado, Fé e Razão, que tá muito bom também, com o Carlos Chagas. Carlos Chagas, André Luiz. O pessoal Luiz. Tá. O André Luiz. Depois você conta aí porque eu vou André Luiz. O que aconteceu comigo com esse cara que faz o programa aqui. Mas peraí, deixa eu comentar da Arlete, você comenta aí na sequência. A Arlete então falou: bom dia, eu estou gostando muito ao ouvir sobre a leitura em voz alta. Os desencarnados, aí ela deixou uma pergunta aqui. Ela também fala, mas já leio a pergunta. Ela fala: bom dia, meus queridos amigos. Sou muito agradecida pela oportunidade de fazer parte desse lugar tão especial. E aí ela pergunta: os desencarnados da família podem influenciar na evolução de um filho? Pode, é para responder já? Pode. E ela muito, faz, né? Uma outra aqui também. É. Isso aí. Vocês não acham que sobre a carteira de trabalho o homem se apegou à sugestão mental? E se ele apegou à ação que ele acredita? Eu vou responder a última primeiro, a última pergunta. O que eu acho que aconteceu é que, pedindo para a espiritualidade, por aquele homem, a espiritualidade o encaminhou aonde realmente estava necessitando naquele momento. Porque a humildade dele e a sinceridade dele em se colocar numa posição de pedido de ajuda, para mim é muito triste isso, quando a pessoa vem dessa forma, porque ela realmente está se humilhando para fazer um pedido. E a espiritualidade atendeu. Porque só impedir já é... Já é uma forma de se mostrar humilde, né? Que está receptivo, a isso. E quanto ao familiar, o espírito de familiar, sim, isso acontece muito também em família, do espírito do pai, por exemplo, vir com super proteção para filho, acontece bastante, e também aqueles inimigos de outra época que não conseguiram resgatar aqui. Nessa vida. Então, às vezes, continua influenciando negativamente também os familiares da casa. Que pode influenciar positivamente ou pode influenciar negativamente. Exato. E sem contar que aqueles espíritos também, que não vão embora, né? Eles ficam na casa. Então, tão apegado a tudo ali na casa. Coisas materiais. Coisas materiais e também aos familiares, às vezes, que ficam por ali influenciando, né, na casa. É muito doloroso isso, né? E conta, só comentar aqui que a gente pede para a Zuzu refazer a pergunta, porque a gente não achou a sua pergunta aqui, tá, Zuzu Moura? Reescreva a pergunta aqui para a gente no chat, porque ela não está aparecendo aqui para a gente, tá bom? E o Forcato falou, estou adorando o programa, não conheço pessoalmente o Maurício de Souza, entre aspas, mas dê um abraço, parabéns a ele. Ah, obrigado. Essa história ficou, né? Ficou. E conta, né? Ô, Maurício, conta pra gente sobre o André Luiz. André, o Carlos Chagas. O Carlos Chagas foi a primeira vez fazer uma palestra para nós lá na Casa da Prece, na era antiga. E quando vem uma pessoa que é nova lá na casa, que ainda não foi, o pessoal pede para eu ir apresentar. Uma coisa que eu sei muito da vida do cara também, né? Sei. Aí eu fui e cheguei lá na frente, tinha um número considerável de pessoas. Ele vai lembrar disso com certeza, que a gente brinca. Hoje ele é palestrante lá, uma vez no mês ele vai lá, mas hoje a gente até brinca com isso. E eu fui apresentar, eu falei, meu Deus do céu... Pessoal, hoje nós temos aqui, o André Luiz está aqui sentado esperando para a gente começar a palestra. Ele falou assim, André Luiz? Desculpa, Carlos Chagas, mas foi assim uma reação, sabe, um lapso assim. Aí eu falei, mas também é a mesma pessoa, não tem problema nenhum. Ele começou a rir para parar mais, né? E foi lá na frente, pessoal, então eu sou o André Luiz, vou fazer a palestra hoje, o tema é tal. Então foi muito engraçado, sabe? Mas... Então Jorge, assiste o programa. Conta aquela do Alamar, então, que ele foi apresentar, aquele advogado. Mas peraí, então assista aí o programa do, que o Carlos Chagas está aqui na técnica, tá tocando muito bem, estão fazendo, bastante gente está participando. Ele não falou disso para nós, toda não. Quinta-feira, programa Fé e Razão, falando sobre filosofia espírita, e vale a pena que aí estão comentando o livro também, comentando aí sobre o Allan Kambrec, vale a pena participar. E esclarecendo bastante. Então é toda quinta-feira às 20 horas. 20 horas. Fala aí, Jorge, a pergunta do Rui. Não, do Alamar, ele foi apresentar, chamaram ele para apresentar um grande advogado, não sei, né? Foi lá na FEB, né? É, um grande advogado, reconhecido mesmo no Brasil, e ele subiu com o currículo do homem e foi apresentar. Aí falou que ele era um advogado muito famoso, conhecido, uma pessoa de direito, uma pessoa que tinha feito cursos em tudo quanto era lugar, inclusive no exterior, e foi falando todas as benesses, né? Todos o currículo. Quando o advogado subiu, falou, tudo isso aí que o Alamar falou é a maior besteira do mundo. Ninguém precisa nada disso. É mentira. É coisa dele e tal. Aí o Alamar falou, tá bom. Chegou outro dia para apresentar novo o advogado. Ele subiu e falou, eu queria apresentar para você um advogado aí meia boca que vem aqui fazer o trabalho. Ele não é bom, não, mas fazer o quê? Ele conhece um pouco da doutrina, vai falar da doutrina. Mas como advogado, eu não recomendo para ninguém. Pois ele ficou chateado com o Alamar. O Alamar falou, engraçado. Você falou para mim não falar... O que você era? Eu falei o contrário. Você falou que não era nada disso, eu fui lá só confirmar, então. Né? Ele falou, agora, se você precisar de advogado, não procura esse cara, não. Esse cara não sabe nada. Não sabe nada. É. Agora comigo foi também o negócio do nome, comigo também foi lá, que eu cheguei para fazer a palestra, tá no meu livro, né? No Contos e Causos. Meu irmão. E aí chegamos lá, já em cima da hora, chegamos aí, tinha uma meia dúzia de pessoas só para assistir a palestra, que já estava marcado fazer um ano. Mas como eu não fico contrariado com isso, eu sei que o problema não é eu. Claro. O problema é que eles são ruins na divulgação. Né? Aí a pessoa chegou, a presidente estava ali, né? Veio depois, aí foi a hora de me apresentar. Aí chegou mais umas outras pessoas ali, ficou ali, ela falou, pessoal, gostaria de apresentar vocês aqui hoje, que nós estamos muito felizes na nossa casa, porque nós estamos recebendo o nosso irmão, que veio lá de São José dos Campos, São Paulo. O nosso irmão é muito bom, porque o nosso irmão, além do nosso irmão fazer palestra, esse nosso irmão também toca violão. Eu falei, esqueceu meu nome. Não é possível. Esqueceu meu nome, eu deixei. E o nosso irmão isso, o nosso irmão aquilo, então com vocês, nosso irmão. Me apresentou como nosso irmão. Eu fiz a palestra normalmente, né? Nosso irmão fez a palestra. No final, ela veio agradecer. E veio agradecer. Agradeceu também, muito bacana tudo. Então, a gente queria agradecer muito ao nosso irmão Geraldo por estar aqui. Aí alguém resolveu corrigir. Falou, não, o nome dele não é Geraldo, é Jorge. Ela falou, é tudo com G mesmo, não tem problema. Tá bom, então. Deixa eu falar aqui. A Arlete, a nossa mãe girafa, aqui no Dalpino, disse, como fazer a mala do espírito e mostrar o caminho do céu? Maurício de Souza, KKK, sensacional. Meu Deus do céu. Viu? A gente recebe pergunta das Azumor aqui. Isso, a gente recebe celebridades aqui, entendeu? Faz aí, Carlinhos. Eu tenho a pergunta das Azumor aqui. Legal. Bom dia, sou a Josi. Meu pai desencarnou em 2012 e sempre que eu encontro ele em sonhos, ele não permite que eu o toque. Eu não vejo de corpo inteiro, só meio corpo. Há alguma explicação? Olha, pergunta difícil, viu? Bom, Jesus não deixou que a Maria de Madalena tocasse nele, porque o perispírito dele estava muito fragilizado, não é? Porque depois da morte do Judas, ele desceu lá nos abismos e foi perdoar o Judas naquela região umbralina, né? Então, quando ele volta ali e aparece, né, a aparição dele para Maria de Madalena, a primeira coisa que ela quis fazer foi abraçar Jesus. Jesus, não me toque, porque eu ainda não estive com meu pai. Então, por que disso? Porque o espírito estava tão fragilizado daquela zona que era arriscado danificar o perispírito dele. No caso do pai dela, que aparece só meio corpo... Não, e ela... No caso, prejudicar o perispírito dela, né? Não, dele, de Jesus. Dele, é. Porque Jesus já estava desencarnado, né? Tá. Ele já tinha ido lá no abismo. No caso dela, que ela não consegue abraçar o espírito do pai, muito provavelmente pela emoção que ela sentiria nesse contato físico, entre aspas, né? Quase físico, porque ele está com o perispírito ali, né? A aparição dele. Então, muito provavelmente é pela emoção do momento, não é? Que não permite que ela chegue próximo dele e tenha esse contato maior com ele. Né? Porque o tempo de desencarnação dele, como foi tem mais de 10 anos, né? 2012, mais de 10 anos, permite que ele venha visitar os familiares, como acontece com muitos outros espíritos também. Mas não estão, talvez, preparados para esse contato mais próximo. Ele foi legal. Eu já vi algumas literaturas que relatam exatamente isso que você está falando no sentido da emoção. É, ansiedade, né? Uhum. Você fica tão ansioso para encontrar com seus entes queridos em sonho que na hora que vai acontecer aquilo desmancha, você não consegue completar. Então é ansiedade. O que a gente tem que fazer? A gente não ficar desejando tanto sonhar com os entes queridos, que nós vamos nos encontrar com eles normalmente. O problema é que a gente não lembra, mas a gente sempre está encontrando com eles. Então, deixa o sonho vir naturalmente. Exato. Pode ter certeza, se você deixar vir naturalmente, uma hora você vai conseguir abraçar seu pai e vai ser a melhor sensação que você vai ter na vida é quando a gente encontra com os nossos entes queridos e consegue dar um abraço neles. Mas não tem problema, ele não está. Não é dificuldade dele, não é nada. É muito mais ansiedade, como o Hélio falou. A emoção é tão grande que a pessoa acaba não completando aquele encontro. Perfeito. É, só dar um esclarecimento para a Leti, por exemplo, que a pessoa pode aparecer, no caso. Se tiver algum médium, alguma pessoa que tenha alguma mediunidade, que ele pode... De efeito físico, né? Talvez. É, então não é para todo mundo que aparece. É. Para alguns casos que tenha algum que seja médium ali na família, pode acontecer isso. Exatamente. Né? Eu tenho um caso meu. Né? Quando a minha mãe desencarnou, isso lá em 1990, eu não estava morando no Brasil, eu morava nos Estados Unidos nessa época. E quando eu voltei, eu recebi a notícia dela lá, tudo e tal, mas não consegui vir para o Brasil porque não conseguia passagem rápida. Então, eu continuei lá e ela desencarnou em setembro e quando foi em dezembro eu vim para o Brasil. Então, eu não a vi depois morta ali, né? Não participei de velório. Sim. Nem nada. Então, quando eu voltei com aquela... Puxa vida, vou chegar lá, minha mãe não está lá fisicamente, claro. E cheguei e tal, encontrei, o pessoal fez uma festinha de recepção lá para mim e tal. E quando foi no outro dia de manhã, eu sem saber ainda o que eu ia fazer, porque eu tinha voltado em definitivo para lá, eu recostei na cama, atravessado assim, pensando o que ia acontecer. Minha mãe apareceu para mim, mas muito claramente e muito nítido como foi. Ela sentou assim perto de mim na cama. Sim. E só falou uma coisa para mim, porque eu pensava muito nela, como é que será que minha mãe está lá no plano espiritual, 3 meses, né? E ela falou assim para mim, falou claramente para mim, olha para você ver como é que eu estou bem. Há um tempinho atrás eu não podia pegar o Carlos, era meu filho, caçula, que tinha na época, acho que 1 ano e meio, e ela gostava muito de pegar ele no colo. Mas nos últimos dias dela, doente, fica doente do pulmão, problema respiratório, cardíaco, ela não conseguia pegar ele no colo para brincar com ele. Então ela falou assim, e deu como um exemplo. Há um tempinho atrás eu não podia pegar nem o Carlos no colo. Hoje eu posso segurar o seu irmão aqui no colo. Poxa vida. Então, para mim foi um alento assim, uma coisa. Poxa vida, como ela está bem então. Se ela está falando isso para mim, eu acredito. Então, realmente, quando acontecem esses eventos, né, de aparições, de, realmente tem um médium por perto. Sim. Né? Não tenha dúvida. Há pouco tempo, há pouco atrás aqui, até a pergunta da Aleta, ela passou meio despercebida, porque ela chamou o Maurício de Souza de Maurício de Souza. Aí nós demos risada aqui, mas ela tinha falado como fazer a mala do espírito e mostrar o caminho do céu. Alete, a mala do espírito a gente faz agora, né? A gente prepara a mala para o espírito agora, encarnado. Não adianta a gente querer preparar a mala depois que a gente desencarna, não. Tem que preparar a mala agora, porque a mala, para onde a gente for, a gente tem que levar uma mala. Então, enquanto a gente está encarnado, a gente leva a nossa mala de roupas e tudo. Quando a gente desencarna, nós preparamos essa mala durante a vida toda, que é exatamente a caridade, as boas atitudes, a fraternidade, né? Porque quando a gente chega no plano espiritual, a mala nossa vai ser o que nós consolamos, o que nós fizemos de bom, as lágrimas que nós enxugamos, aqueles que nós ajudamos. Essas são as peças que nós vamos levar. Né? Exatamente. E é exatamente o caminho do céu também que ela fala. Qual o caminho do céu para mostrar para o Espírito? É esse. Ele prepara o seu caminho do céu. Pode ter certeza que quando a gente tem essas atitudes, né? Fazer o bem sempre, fora da caridade não há salvação, com certeza vão ter muitas pessoas para mostrar esse caminho que você mesmo preparou enquanto estava aqui. Isso mesmo, né? Perfeito, Hélio? Exatamente. Nós estamos construindo a nossa bagagem, né? Uhum. Para levar. Tem que estar de malas chegar prontas. No céu, quer dizer, nós espíritas não acreditamos que vamos chegar no céu. Nós acreditamos que vamos com a espiritualidade e de acordo com as nossas atitudes, com os nossos atos aqui na Terra, nós seremos. Vai ser de diferentes graus, né? Não seria nível, não seria, Hélio, né? Hélio, não seria um nível de. O céu não seria um nível de consciência? Tá? Sim, por exemplo, porque tem gente que vive aqui, mas vive num nível de consciência no inferno ou no céu, né? Exatamente. Nós temos essa dualidade, né? Do bem e do mal, enfim, de tudo que nós aprendemos e vivemos aqui. Então, ou a gente está no céu ou está no inferno. Mas, na verdade, o céu espírita não é um céu de ociosidade, né? Que muita gente pensa, ah, vou ficar lá coçando a vida inteira, não vou fazer nada. Isso seria o que existiria de pior para eu. Se eu ficar quieto, ocioso, eu morro de novo. Vai a segunda morte lá, né? Mas a gente tem que ter atividade, né? Vamos continuar vivendo, trabalhando, atuando, quem sabe muito mais do que agora. Sim. Aqui, né? Então, essa mala para o céu, ela está sendo construída aos pouquinhos aqui. Por isso que espírita não liga para aposentadoria? Espírito liga para aposentadoria daqui, né? Porque, senão não tem jeito. Enquanto estamos encarnados, né? Espíritos encarnados, a alma... Porque, né? Porque nunca vai parar de trabalhar nesse não, sentido. Não vamos parar nunca de trabalhar. Eu me lembro que um presidente aí, o Tancredo Neves, né? Acho que não é do teu tempo, né, Rodrigo? Tempo do Jorge, do Rui, Tancredo. Carlinhos também é novo. Tancredo Neves estava na campanha política dele e o pessoal foi atrás dele porque disse que ele estava trabalhando demais. Nossa, o senhor viaja para lá, viaja para lá, fazendo a campanha dele, né? Aí ele respondeu assim para o repórter numa emissora: para descansar eu tenho a eternidade. E eu olhei e falei assim: coitado desse homem, viu? A eternidade para ele descansar. Ele vai trabalhar que nem um burro de carga lá do outro lado, gente. Não vai ficar desse jeito, não, né? Mas não chegou nem... A gente olha Chico Xavier, que trabalhou até os 90 e poucos anos, né? 92 anos. Pois é, ué. E continua aqui nos livros do Dr. Inácio, em trabalho. Aqui só para... Quando a gente estava falando, tem um depoimento de uma rainha, da rainha, após a morte, que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Uhum. E aquele depoimento da rainha é legal, porque com a surpresa que ela tem quando ela chega no plano espiritual, que a vida toda ela pensou que era sangue azul. Descobriu que o sangue dela era igual ao dos outros, e descobriu, quando chega lá, que aquelas pessoas que foram servos dela, muita coisa, estavam muito mais acima dela. E é legal o depoimento dela de colocar, e no final, é aquilo mais ou menos que a gente tem falado, para você alcançar o céu, para alcançar esse reino, né? Olha, para se granjear um lugar neste reino, são necessários a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que o bem que fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Esse é o depoimento dela. Então, mas o próprio Jesus, não tem aquela passagem do Evangelho, do Lázaro, o mendigo, que ficava na porta do rico lá, pedindo comida, e depois a hora que é desencarna, o pobre desencarna. Está lá depois o rico, né? Pelo menos que ele molhe o dedo para passar na minha boca. Não, não tem mais jeito. Aqui tem um abismo enorme entre vocês. Não, né? E ele pediu, falando, dá para mim voltar lá para dizer para os meus parentes que a coisa é diferente. Falei, não, você... Já foi lá, o pessoal já foi, ninguém acredita naquilo, mas não adianta. Isso aí é uma sessão espírita que teve lá no céu, né? Com Jesus. Foi contando, né? Contando. Então, Jesus contando uma sessão espírita lá. Só que também o Gustavo está falando aqui, né, Calino? O que o Gustavo está falando aí mesmo? Gustavo diz: cheguei a ter um encontro em sonho com os meus avós desencarnados, há muito. Os quatro, e posso dizer, a sensação de felicidade é sentida no corpo inteiro, é inexplicável. Muito legal, é isso mesmo. Legal, e acontece muito isso também, né? A pessoa tem um merecimento lá, já tem bastante bônus hora lá, eu posso ir lá na Terra ver meus parentes lá, tranquilo. Hélio, você concorda então que no centro espírita tem duas funções muito importantes? A primeira é de consolar. Consolar primeiro, esclarecer, né? Esclarecer a respeito do que está acontecendo, por que pode estar acontecendo aquilo com a pessoa, e depois o trabalho assistencial. Que nós chamamos de redentora, né? Que a pessoa tem que estudar, tem que procurar. Exatamente, mudar as suas atitudes, né? Sim. Que isso já é uma libertação. Já é uma libertação muito grande, né? Agora, tem pessoas, conforme a gente disse, que talvez não queira isso, não é o momento dela ainda. Sim. Eu tenho uma historinha do Buda, né, do como a pessoa vai mudar ou não, né? O Carlinhos quer falar, né, Carlinhos? Não, eu queria dizer que é o que você fala sempre, o primeiro trabalho do centro é a acolhida. É o acolhimento. É a recepção na porta. Exatamente. Aí, daí para frente, segue-se o procedimento que é taxado padrão, como primordial dentro de uma casa... Exatamente. Não, é que pessoa... o caso da doutrina espírita, ela vai falar, você é que tem que mudar, você que você tem que fazer. Você é o responsável. Ela não passa para o outro, não. Vou pedir para Jesus cuidar de mim, pedir para Nossa Senhora cuidar de mim, não. É você que tem que cuidar. E é isso que as pessoas muitas vezes não aceitam. Exatamente. Muito o espiritismo, né? Acha que a gente tem que fazer o que ele precisa fazer, que é que a gente faça. Né? E é bom que a gente esclareça isso, né? Porque as pessoas às vezes vão confiando que nós vamos resolver o problema dela. Sim. E aí, por isso que o atendente, ele tem que estar esclarecido a respeito disso, ele tem que ter conhecimento de doutrina para dizer, fulano, você é o responsável. As indústrias você agora colocam o seu juiz, né? Você é o seu juiz, seu algoz, você é tudo, né? Então, mas, repito, tem pessoas que ainda não estão preparadas para isso. Por isso que a gente fala, né? O espírita, ele é um livre pensador. Sim. Então, e deve ser mesmo, né? Então, nós não estamos interessados em encher casas de espíritas. Nós estamos interessados naquelas pessoas que querem realmente aprofundar um pouco mais, fazer seu autoconhecimento para que ele se torne uma pessoa melhor. Sim. Né? Mas então não dá para nós fazermos mágica de maneira nenhuma, transformar a pessoa nisso ou naquilo de jeito nenhum. A pessoa que vai se autotransformar quando ela quiser. Tá. Né? Jesus também já falava isso, né? Aquele que quiser, tome sua cruz e me siga. Mas no momento certo. Né? Não é todo mundo que ia seguir Jesus para todo lado, né? E o espírita, como diz o nosso amigo Everaldo, né? Fala, o espírita é aquele que, em qualquer lugar que ele esteja, ele é um exemplo. Né? Exatamente, deve ser o exemplo, né, para os outros. Então, eu falava aqui do Buda. O Buda tinha lá as preleções dele, as palestras dele eram iluminadas, né? E um dia ele estava fazendo uma palestra falando da honestidade. E falou uma hora da honestidade. Quando terminou, um cara que estava sentado ali bem na frente, no chão, né, levantou e foi lá. E falou, senhor, eu estou encantado com a sua palestra. Nossa, o senhor falou de honestidade, isso me tocou muito, porque eu sou um ladrão. Eu sou um ladrão de galinhas. Todo dia eu roubo uma galinha para nossa família comer. Mas ouvindo o senhor falar, eu resolvi mudar. A partir de hoje eu vou roubar dia sim e dia não. Uhum. 50, já melhorou 50%. Melhorou 50% já, ué. Uhum. Mas não estava preparado para parar de roubar tudo, né? Então, é mais ou menos isso, né? Essa tem pessoas. Aquela historinha que uma senhora foi convidada para fazer uma palestra numa cidadezinha pequenininha, só que a estrada era tortuosa, né? Aí ela chegou com o seu carro, tinha um Fusca na frente e o Fusca não saía. E ela querendo passar, porque estava com pressa de chegar lá no Centro Espírita, e até que buzinando. Daí o homem pegou e colocou o Fusquinha de lado e ela passou. Aí ela chegou no Centro Espírita e falaram: olha, nós vamos atrasar um pouquinho porque está faltando o nosso convidado especial. Aí ela falou: tudo bem, então vamos esperar. Daqui a pouco aparece lá o Fusquinha, que chegou atrasado. Ela falou: ah, nós estávamos esperando ele, que ele é o fundador do Centro Espírita. Tudo bem, então vamos começar a palestra. A senhora, o tema de hoje vai ser a paciência. Então, a gente vê que essas coisas também acontecem muito. Não também. É acaso, né? Não é acaso. A gente fala uma coisa e acontece outra. É isso mesmo. E você sabe que aconteceu isso aí na AME, com um amigo meu que frequentava a AME, e ele que contou para mim, falou: Jorge, passei uma vergonha do tamanho do mundo. Ele falou: o que que aconteceu? Ele falou: pô, eu estava vindo lá da AME para cá e tinha um carro parou na minha frente, fez uma barbeiragem lá, eu xinguei o cara de tudo quanto foi nome, cheguei aqui e tal. Aí eu estava sentado aqui escutando a palestra, daqui a pouco alguém bateu no meu ombro: meu irmão, tem que ter mais calma, senão faz mal pro coração. Era o cara, era o seu Ken, lembra do seu Ken? Lembra do seu Ken? Japonesinho, quem? Tranquilo pra caramba. Você, né? Lembra do Ken? Você lembra? Conheceu ele? Seu Ken, nossa, gente boa demais. Né? E ele que fazia preleção, ele veio pra fazer a preleção. Aí bateu no ombro do Marçal e falou: meu irmão, tem que ter calma, faz mal pro coração. É, ele falou: pô, não sabia onde enfiar a cara. Calma, não. Essas coisas acontecem muito, né? Nossa Senhora. É. E não sei se nós estamos não, tempo. Não, pode falar. Vamos lá. Eu ia falar de um atendimento que eu anotei aqui, um atendimento que foi comigo, e também foi muito legal e muito interessante. Um menino de uns 20 e poucos anos sofreu um acidente de moto. E um acidente sério mesmo, costuraram ele tudo e tal. E ele foi lá na Casa da Prece, mas ele era evangélico, desses evangélicos mais radicais, lá na Assembleia de Deus e tal. Então ele chegou lá, e naquele tempo a gente atendia lá nas terças-feiras, às 2 da tarde, no evangelho e tal, e as pessoas aproveitavam ali que iam, fazia lá uma entrevista para falar e tal. E esse menino me chamou a atenção, porque esse horário é o pessoal que não vai à noite, que tem medo de sair de noite, mais de idade, que vai lá às 2 da tarde. Até hoje nós temos esse atendimento. E eu vi esse rapazinho lá, eu falei assim: caramba, o que esse rapazinho está fazendo aqui, né? Aí terminou, ele perguntou lá: vou tomar um passe e depois eu posso conversar com o senhor um pouquinho? Pode. E nós entramos lá na sala e ele foi lá. Aí falou para mim: eu tenho duas perguntas para fazer para o senhor. Eu vim aqui para isso. Eu falei: pois não, se puder responder, pode falar. Existe inferno? Falou para mim. Mas assim, na bucha mesmo, sem rodeio. Existe inferno? Eu falei: olha, para você existe, para mim não existe. Mas por que existe só para mim? Porque na certa a sua religião fala de inferno. Então você acredita que tem inferno. Não, mas o senhor acha que não tem inferno, ele insistiu. Eu falei: acho que tem inferno. Não tem esse inferno que você acredita. Se bem que o Rio de Janeiro está muito próximo do senhor também. Aí ele falou assim: mas como assim? Eu falei: porque inferno, meu filho, é um lugar eterno. Como é que você acredita que seja o inferno? Não, um lugar onde a gente vai queimar para a eternidade. O verme não morre e a chama não apaga. Eu falei: tá, então vamos fazer uma análisezinha pequena aqui. Você acha que Deus faria isso com o filho dele? Você faria com o seu filho um negócio assim, eternamente? Não. Eu falei: então Deus muito mais. Ele falou: porque o pastor falou para mim que se eu viesse aqui eu ia queimar no fogo do inferno eternamente. E o senhor acha isso? Eu falei, não, de maneira nenhuma. Eu acho que você vai se libertar do inferno. Isso eu acho que vai acontecer com você. Tá bom. E a segunda pergunta é, e o demônio, ele está aqui na sua casa? Eu falei, bom, eu acho que não, mas você quer dar uma procurada aí, né? Eu queria deixar ele mais à vontade. Se quiser dar uma procurada por aí, pode andar nesses cômodos aí e olhar, que não tem. Esse povo não fica aqui com a gente, não. Mas esse povo não, porque o demônio, ele é tão poderoso quanto Deus. Eu falei, mas quem que te ensinou isso? Quem que falou isso para você? Um pastor. O pastor falou que o demônio tem poder para fazer, assim, obras imensas. Falei, tá bom, então vamos fazer o seguinte. Você acredita nisso ou não? Não, eu estou meio em dúvida, porque, sabe, eu estou lá na igreja, mas eu estou estudando ainda, estou pensando um pouco. Então, você é um sério candidato a vir aqui frequentar nossas aulas aqui para você aprender. Mas será que o pastor vai permitir? Eu acho que não. Eu acho que não vai. Mas eu queria que você viesse para você se libertar dessas coisas. Ele falou, você viu que eu estou todo estropiado? Não, eu percebi que você... Então, eu tive um acidente de moto e agora eu não consigo trabalhar porque eu estou todo costurado aqui. No... Eu falei, mas daqui a pouco você vai melhorar. Você... Não, mas o pastor falou que eu não vou conseguir sair dessa. Eu falei, não, você vai conseguir. Se você quiser, você vai conseguir. Ué. Isso, não, mas não vou arrumar emprego mais, que eu vou ficar dependente disso, daquilo, que eu tenho que seguir exatamente o que ele falar. Eu falei, olha... Você não é obrigado a seguir o que ele falar, mas você tem que ter isso em mente. Beleza? Bom, para resumir, na próxima quarta-feira, dia de atendimento, ele estava lá para tomar passe de novo e ele passou a ser um frequentador da casa. E ele fala comigo até hoje, quem me convenceu a vir para cá foi o senhor. Falou para mim, falei, não, mas eu não convenci. Não, você me esclareceu coisas que eu trazia desde a infância. Na minha cabeça, e o senhor conseguiu que eu refletisse e falasse, não tem lógica isso mesmo que eu estou pensando. E largou a mão da religião dele. Uhum. É o que nós fazemos aqui. Quantas vezes nós, na rádio que nós estávamos na primeira, nós tínhamos 5 pessoas para atender o telefone, que era muita, muita gente. Então, tinha o pessoal dizendo que a nossa religião era do demônio. Então eu falei, olha, vamos pedir para essas pessoas como é que é o demônio, porque nós, como espírita, nunca vimos o demônio. Nunca apareceu por aqui, né? Sim. Falar para ele. Rodrigo, bom, vamos fazer um intervalo. Tá, para o comercial. Fazer um intervalo no comercial e depois já volta com o Momento de Gavalho para a gente ir. Viu? Falando do demônio, a coisa muda. Tá vendo? Vamos parar de falar disso. Já. Vamos parar de falar disso agora. Já vamos correr disso. A gente volta já já. No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. São 10 horas e 16 minutos, nós vamos aqui para o nosso Momento Gigavale e o tema de hoje é Neuroses Modernas. Aí o Hélio comenta para a gente, por favor. Neuroses Modernas. Vivemos hoje em uma sociedade apressada. Todos temos pressa e não temos tempo. Vivemos nossos dias na ânsia de tudo conseguir e na ansiedade de tudo alcançar. A internet, o celular e os mais variados recursos tecnológicos nos facilitaram a vida, ao mesmo tempo que nos escravizaram. Já não perguntamos o endereço postal de alguém. Quem terá tempo de escrever uma carta, ir ao correio postá-la e esperar infindáveis dias até que ela chegue ao destinatário? Assim, nossa caixa de correio enche-se de nada, pois repetem-se as correspondências comerciais sem significado algum. Há pressa, pois a velocidade do mundo parece ter mudado. Parece estar mais rápida, mais exigente, mais intensa. Somos encontrados a qualquer momento. Seja pelos telefones móveis, que a cada dia agregam mais recursos. Pela internet, que nos liga a todos e a tudo, sem a opção de nos perguntar se desejamos ou não, ou por tantas outras possibilidades que a tecnologia cria a todo momento. Sempre estamos sendo exigidos, questionados, sob demanda de algo ou de alguém. Nesses dias de transição e de mudança, de adaptação e de aprendizado,

E eu olho e eu vejo que aquilo foi tudo montado. Não foi da pessoa que escreveu aquilo. Ah, eu não vou perder tempo escrevendo um artigo, escrevendo um texto, escrevendo um trabalho. Eu vou na internet e puxo isso tudo aqui e faço uma montagem e passa. É assim que tem sido feito. É. Então, nós estamos perdendo a oportunidade do aprendizado, né? Dos nossos adolescentes, dos nossos filhos, aprenderem a realmente serem autênticos no que estão fazendo e não serem somente uma cópia do dia anterior, todos os dias vivendo exatamente conforme o dia anterior. Sim. Então, essas neuroses são algo que o Espiritismo deve falar delas nas casas de oração, sim. Deve colocar, né, essas neuroses tão, tão bobas, né, que levam as pessoas, às vezes, a se endividarem olhando lá a televisão, os anúncios, aquele chamativo, aquela, e a pessoa vai, se endivida ali e passa bom tempo sem dormir de noite pensando no que fez. Então são neuroses, são coisas assim que há um tempo atrás a gente não convivia tanto com isso, né? Então é de se preocupar, principalmente com os jovens que estão vindo aí para o mercado de trabalho, do que eles têm feito da vida deles em cima das tecnologias, que fez com que o tempo talvez passasse mais depressa. Sim. No dia a dia. Hélio, eu tenho um amigo espiritual que dizia: o homem é o único ser humano, é o único ser que precisa de contato com outro ser. Ele precisa conversar, senão ele fica doido, ele fica neurótico. E isso está acontecendo com os jovens. Né? Nós falamos aqui de automutilação. São jovens que não têm contato mais estreito com as pessoas. Entram dentro dos seus quartos e as casas, na maioria das vezes, são assim, de vários cômodos, e a pessoa assumiu que aquele lugar é dele, aquele quarto é dele. Você não pode entrar mais. As mães têm dificuldade até de limpar esses ambientes, que o filho não quer a presença da pessoa dentro do quarto ali. Ou seja, está abrindo um campo vasto para obsessões. Sim. Obsessões momentâneas, obsessões de longo curso, porque o filho não tem contato mais com a sua família, não aceita mais as orientações. Então é muito difícil. Sim. Hoje em dia. Vamos encerrar o momento de Gavale, Rodrigo? Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Com um oferecimento de WS Festas e Embalagens, a gente tem os aniversariantes da semana, a gente está na mão. E Rui? Não, eu não tenho a relação, não passaram para mim a relação do pessoal lá do Paulo de Tarso, tá? Então hoje nós não temos aniversariante lá do Paulo de Tarso. Aqui quem está comigo aqui, nós já falamos semana passada, mas vou falar de novo, a Cris Paiva, né? A Cris, que fez aniversário na sexta-feira, dia 1º, ela teve na quarta-feira lá na casa da Marcela também. Dia 2, ontem, né, quem fez aniversário foi a dona Helena Gasparello. Opa! O seu Darcy ontem não foi no trabalho de manhã, então provavelmente ele ficou lá com a dona Helena, né? Dia 5, quem faz aniversário é a Maria do Desterro, nossa querida irmã Maria, que está lá em Penalva, lá no Maranhão. Fundou um centro espírita lá e está tocando o centro espírita lá na cidade de Penalva. A Ieda Bastos também faz dia 5. Dia 5 também o Miltinho, lá do Paulo de Tarso. Dia 5 o Alberto Carbone. Tá do CVV, né? Do CVV. Dia 5. Domingo que vem é dia 7, né? Domingo que vem é dia 10. É dia 10? Dia então 10. É dia 7. Então, a Sandra Batista faz aniversário. Dia 7 também, quem faria aniversário seria a nossa querida Eliana Maria, Eliana do Grupo Castelã, faria aniversário. Dona Cida, minha vizinha, muito bacana, que a gente tem muito apreço por ela, faz aniversário também dia 7. E pronto, aqui é quem tem. Corlinho, tem alguém? Não, aqui também não. Do meu lado também não. Então vamos para os sorteios. Vamos para os sorteios com oferecimento da livraria Casa do Caminho. Quem quem foi sorteado, quem ligou participou aqui, quem ligou aqui participou foi o Edson, o Andrade, a Mariângela, minha mãe, a Lúcia Nogueira e a Vilma Torres. A gente pôs aqui no sorteador, aquele sorteio automático. E quem ganhou foi a Lúcia Nogueira, que ganhou um livro, né? A gente agradece pela participação e pede para a Lúcia Nogueira ir lá na Casa do Caminho buscar o livro. Então, ali na livraria, que fica na Avenida Rui Barbosa, número 232, Bela Vista, São José dos Campos. Rodrigo, ela trabalha comigo na Casa da Prensa. Ah, ela trabalha contigo lá na, trabalha contigo então, lá na Casa da Prensa? Leva. É a Lúcia Nogueira. Eu levo. Então, já leva o livro. Então, leva daqui, que a gente tem aqui do nosso estoque. É? Né? Tipo, a gente fala aqui do livro. Peraí que não tá aparecendo você, Carlinhos. Agora tá. Pode não, falar, Carlinhos. Ali não tá aparecendo. Aparecendo eu, não. Tem que agora aparecer sim, o agora livro. Sim. Agora tá aí. Então a gente então sorteou o livro do Bacelli aqui, Chico Xavier e Carlos Bacelli, Amizade e Parceria. Né? O Bacelli sempre envia, o Luiz também sempre envia pra gente os livros novos, né, que eles lançam lá, envia pra gente sortear aqui. Então, a última vez que ele veio, ele foi o Sérgio Santos que trouxe para nós. Inclusive, eu estava falando com ele. Ele trouxe o livro A Segunda Morte do Dr. Odilon Fernandes. Então, o Dr. Odilon, ele ascendeu. Isso, né? Aí. Não está mais lá no... Não está mais lá aqui no nosso plano, aqui perto da gente. Ele ascendeu. Teve a segunda morte lá, passou. Livro. Olha só. Muito bacana. Recomendo. Uhum. Então, por outro lado, também não vai mandar mais livro. Pode ser que mande, mas ele agora, por exemplo, tem que ter um intermediário lá. Tem que ter alguém de lá, um médium de lá. Pode ser mais complicado, eu acho. Pode pedir ajuda para o Chico Xavier, pô, se ele tiver. Não, lá. No caso seria assim. Ele teria que passar... Eu não sei, porque tem já que perguntar para o Bacelli, né? Se ele consegue passar direto para o Bacelli do outro plano onde ele está, ou se ele tem que passar para o plano intermediário para alguém passar para o Bacelli. Ah, não, bom, sei. Achei que ele já estava fugindo do trabalho, pô. Ali, pô. Não, com certeza, se ele acendeu é porque é muito porque mais tem trabalho. Mérito, tem muito mais mérito que a gente aqui. Brincadeira, viu? O pessoal escuta a gente de lá também. Mas tem caso, né, de Chico Xavier recebendo psicografia em sono, né? Foi fazer psicografia no outro plano para receber... de um segundo plano. E outra coisa também, né? Se alguém está recebendo mensagem de Chico Xavier, ele está num plano superior a esses que a gente está acostumado. Né? Ele não está, por exemplo, Chico Xavier não está no nosso lar, não. Ele está num lugar acima disso. E tem gente recebendo e ainda psicofonando, né? Psicofonia de Chico Xavier, né? Ou recebendo... Por isso que não tem muita facilidade para receber, eu acho, mensagem, porque ele está num plano... E tem até com sotaque carioca ainda, né? Não, tem a mensagem aqui. Não desmerecendo os carioca. Não. Vamos esclarecer só a mensagem, Valéria, né? Não vai brigar comigo, não. Tem a mensagem que está saindo aí, o pessoal está publicando toda hora, que é uma mensagem da voz do Chico Xavier sobre os animais. A gente só quer esclarecer que a voz não é do Chico Xavier. Tem até sotaque carioca, né? Agora, teria problema isso? Não teria problema nenhum. Só que eu acho que quem faz isso tem que dar a fonte. De qual livro que o Chico escreveu sobre isso? Qual espírito? Quem que passou essa mensagem para o Chico? Ou o Chico falou? E alguém pegou e imitou a voz do Chico? Não teria problema nenhum. Não tem problema nenhum, desde que fale. Agora, a gente fica colocando toda hora, postando toda hora. O Piero postou aqui porque o Piero pegou de outro lugar. Nos próprios amigos do Chico, mas, o pessoal está postando lá. Mas só para a gente saber, aquela voz não é o Chico Xavier. A mensagem pode ser, mas que mensagem é essa? Em qual livro está? Em qual lugar está que o Chico falou aqui? O próprio Luiz mandou mensagem aqui dizendo que é fake news isso aí. Né? Então, disse que acho que talvez foi ele mesmo que postou lá. Porque eu não e a E é um cuidado que a gente precisa ter, né? Contudo, né? Porque e o próprio Chico previu isso, né? Então, saiu no próprio WhatsApp dos amigos do Chico que a gente participa. Tá lá, foi lá que publicaram a primeira vez, eu acho. Então, falta a fonte. Se der a fonte, não tem problema. Ó, nós fizemos o encontro dos amigos de Chico Xavier em 2017 e nós fizemos um desenho animado onde o Helder imitava a voz do Chico. Não tem problema nenhum. Todo mundo sabia que alguém estava imitando a voz do Chico ali no desenho animado. Isso não tem problema nenhum. Mas vocês colocaram na legenda. Claro, dizendo tudo isso aí. Então, o que acontece? Não tem problema nenhum. Está lá no livro do Chico Xavier. Alguém fez uma mensagem? O Chico Xavier fez essa mensagem? Fez. Alguém quer falar usando imitando a voz do Chico, sem problema algum. Basta dizer que a mensagem foi do livro tal que o Chico deixou lá. É. Fica muito mais legal até. Dá referência, né? É. Dá referência, é importante. E mais honesto também, né? Exatamente. Exato. Vamos então para a hora da dica. Então, Hélio, quando a gente escuta essa música, é a hora da dica, para você passar aí uma dica para os nossos ouvintes, se você tem aí algum livro que você esteja lendo, que você gostaria de compartilhar com eles. Bom, do livro, a dica é essa que o Jorge, esse livro que o Jorge falou aqui do Basselli, que eu já li e tenho ele lá, A Segunda Morte do Dr. Odilon. É espetacular, Dr. Odilon Fernandes trabalhou muito tempo, era lá de Uberaba, dentista e tal, e no plano espiritual, o Liceu da Mediunidade, na verdade, quem era o responsável por ele era o Dr. Odilon. E agora vai ter que ser o Dr. Inácio Ferreira, que Dr. Inácio, que parece não que sabe o que vai fazer, né? Porque ele tá acumulando. Já estava tarefado, aí fala, você vai ter que tomar conta do Liceu também. Se vira. Tá acumulando responsabilidade. É. Exatamente. Então, esse livro é muito bacana, e a parte final dele, quando o Dr. Odilon está preparado ali para ascender, igual o Jorge falou, e seria a morte do Dr. Odilon, é muito emocionante. Muito emocionante. Então, recomendo, espetacular. E a outra dica é que em janeiro deve estar sendo lançado Nosso Lar 2, né? Que é Dos Mensageiros, o filme. E então, fica aí a dica. Nós estamos em novembro, daqui a pouco é janeiro já. Nós já estamos em dezembro. Estamos em dezembro. É verdade. Janeiro é mês de aniversário do programa Vence Espírito, hein? Então, olha, fazendo aí 20 anos, hein? É outra dica, hein? Continue assistindo. Então é isso. O livro, para aqueles que se interessarem, é excelente. Aqui deve ter, o Jorge deve ter também lá, eu tenho lá em casa também. E lá, quem quiser, é só ligar lá na... É na editora, né? A editora vende só os livros do Basselli, aí tem todas as plataformas aí também. Isso. Segunda Morte, Dr. Odilon Fernandes. Acabei de colocar aqui também, vou deixar aqui na descrição do YouTube os livros recomendados aqui durante o programa também. Segunda Morte, já coloquei aqui na descrição e já coloquei também aqui no chat para o pessoal, pessoal quiser comprar pela Amazon. Legal. Bom, então tá na minha vez, né? Vamos procurar aqui o que tem no livro aqui. Palavras de Luz, Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. A mensagem do dia. Hoje é que dia mesmo? 3. Hoje é 3. O dia 3 de dezembro. 3 de dezembro. O Carlinhos já tinha colocado aqui. Jorge, só falta falar que hoje faz 50 anos que foi fundado a Aliança Espírita Evangélica. Oh, legal, que joia. Podíamos ter falado até mais um pouco, eu não lembrava. Ficamos esquecendo. Dia 3 de dezembro, então. Quantos lares seriam felizes? Quantas instituições se converteriam em mananciais permanentes de luz? Se os crentes do Evangelho aprendessem a calar para falar, a seu tempo, com proveito, nós não nos referimos aqui aos homens vulgares, e sim aos discípulos de Jesus. É aquela mensagem do Eurípides Barzanuvo quando ele recebeu de Jesus, né? Ele recebeu a mensagem de Jesus dizendo que ele perguntava por que Jesus chorava. Perguntou duas vezes e na terceira vez ele falou: mestre, choras por causa das pessoas que não conhecem o seu evangelho? E ele fala: não, eu choro pelas pessoas que conhecem o meu evangelho e não praticam. É exatamente essa mensagem aqui do Emmanuel. Capítulo 35, Recomendações Úteis. Então, pessoal, muito obrigado pela participação de todos vocês aqui. Antes disso, vamos mostrando o desenho hoje. O AI de hoje, que é atendimento fraterno. Esse foi um emblema aí criado pela inteligência artificial, né? A gente falando de tecnologia, mas às vezes as tecnologias também nos ajudam, né? Então ela gerou aí um emblema sobre o tema de hoje, que a gente está falando sobre atendimento fraterno, né? Aí mostra aí os livros, né? Parece um Centro Espírita, né? Ah, que bacana, viu? Consegue mandar, né, Rodrigo, para mim lá? Mando sim. Ficou um desenho muito simples, mas parece que fala tanta coisa, fala muito, né? Pra gente aí. É. Fala muito. Muito legal. Então, agradecendo a todos pela participação, pelas ligações, pelas mensagens, pedindo desculpas se por acaso alguém fez alguma pergunta, fez alguma colocação interessante e por nossa falha nós deixamos de colocar aqui para vocês. Só lembrando que jamais a gente deixa alguma pergunta sem fazer, a não ser que não dê tempo, porque são muitas perguntas. A gente acaba, às vezes, também falhando, pulando perguntas, né? Mas não por intenção, e sim por falha nossa, que acontece aqui o tempo todo com todos nós. Rui, semana que vem quem nós teremos aqui? Semana que vem nós vamos receber aqui o nosso querido amigo Edson Figueiredo, falando dos trabalhos, dos cursos e falando também da Aliança Espírita Evangélica. Ah, legal. Então a gente vai poder falar, comemorar esse aniversário semana que vem, né? E a gente está com saudade do Edson, faz tempo que ele não vem aqui também. Faz Rodrigo? Agradecer a todos os vivencianos que entraram, principalmente os que entraram e que mandaram perguntas aqui também. A gente gosta mais dos vivencianos que mandam pergunta pra gente. Brincadeira, a gente gosta de todos vocês que mandam mensagem e que participam aqui conosco, né? Como o Jorge falou, às vezes a gente recebe tanta pergunta aqui, a gente fica tanto atrapalhado aqui que não dá para ler todas as perguntas. E não dá para ler todas as mensagens. A gente agradece, então, a paciência e a tolerância de vocês. Quem entrou aqui também foi o Piero, mandou aqui, falou que o programa está muito bom, excelente domingo a todos. O Caio Chagas, que a gente tinha comentado, né? Então, lembrando que o programa Fé e Razão é toda quinta-feira às 20 horas, está muito bom o programa, vale a pena vocês entrarem ao vivo, né? Toda semana, toda quinta-feira, e eles sempre estão trazendo um tema aí sobre filosofia espírita, e vale a pena participar do programa Fé e Razão. E eu achei muito legal que eles lançaram um canal no YouTube com os cortes. Então eles estão baixando, cortando as partes interessantes dos vídeos deles e colocando nesse canal. Vale a pena. Então procure aí Fé e Razão no YouTube, siga, se inscreva, curta e participe também, que eles estão sempre postando trechos dos programas, cortes dos programas deles lá. Achei muito legal a iniciativa. Então ele mandou aqui bom dia e grande abraço a todos. E a camisa amarela que eles usam, os quatro, ficou muito bonita. Né? Muito bonita, ficou muito legal. A gente tá gostando demais. O Tião pediu para o Edson Andrade ligar lá na rádio, ligar aqui na rádio, né? Mandou aqui pedindo para ligar. E a pergunta... e o Gustavo, aqui só para finalizar, ele falou que se deixar vai ter espírita recebendo mensagem do próprio Deus. Eu já vi esses casos, Gustavo. Já vi um médium sair da casa espírita por causa disso. Não por causa de Deus, mas estava recebendo mensagens de altas dignidades e nós chamamos o médium e falamos: meu irmão, a gente vai colocar seu nome na desobsessão porque está acontecendo algum problema com você e você tenha paciência, tudo, não fica ofendido. Mas ele falou: não vou ficar ofendido não, mas eu estou indo embora, porque vocês estão tudo com ciúme de mim, com inveja de mim, porque eu recebo esses espíritos, vocês não recebem. É por isso que o Dr. Inácio está falando que os espíritos estão desencarnando tão mal, né? Estão desencarnando tão mal e chegando tão ruim no plano espiritual. Eu digo uma coisa para você: a maior preocupação da espiritualidade hoje em dia é exatamente isso, a falta de conhecimento do encarnado de espiritualidade. Não é que ele tenha que ser espírita, mas que ele conheça a espiritualidade. Porque dê graças a Deus se você morrer e souber que está morto. Então, esse é aquele caso daquele centro espírita que o rapaz recebia toda semana a mensagem de Jesus. Daí perguntaram para ele: pô, mas essa mensagem está meio... não está muito legal aí, Jesus traz essa mensagem. Não, mas é Jesus de Nazaré? Não, é o Jesus de Oliveira, que era meu vizinho ali em cima. E tem essas coisas também. Não está elevado, não está tão elevado, né, essa mensagem. Não, então precisamos tomar cuidado, né, que tem muito Jesus, tem muito Bezerra de Menezes, tem muito Chico Xavier dando mensagem para todo mundo aí, né? Legal. E a Antônia Varoto também entrou aqui, mandou Deus abençoe a todos, gratidão, lindo programa. E o resultado da enquete, então, foi que, né, a gente perguntou aqui, você já participou de um atendimento fraterno na Casa Espírita? 61 votos, 61 pessoas responderam, e 87% falaram que sim, que já participaram do atendimento fraterno na Casa Espírita, e 13% falaram que não. Olha só, então a gente está vendo que os vivencianos, a maioria já estão indo na Casa Espírita, já estão participando de atendimento fraterno, isso é muito legal. Obrigado por deixar aqui o seu comentário. E até o próximo programa, às 8 horas, com o nosso irmão Edson Figueiredo. Vale muito a pena participar. Carlinhos? Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Hélio. Obrigado, Rui. Obrigado, Jorge. Obrigado, Sebastião Varoto. Obrigado à família vivenciana pelo prestígio que nos dá ao programa. E agradecemos a todos pelo carinho, desejando um ótimo domingo em família, com o seu macarrão com frango ou o seu cardápio preferido. Deus abençoe a todos, até o próximo domingo. E fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. A gente pede então para o Hélio fazer as suas considerações finais e a sua prece de encerramento, por favor. Bom, eu agradeço aqui o pessoal da rádio, todos, o Carlinhos, Rodrigo, Jorge, Sebastião, o Rui, pelo convite, e vou estar sempre aberto lá, e sempre que tiver a oportunidade eu estarei de volta aqui. Agradeço aos ouvintes também que participaram, estão conosco aqui, e na prece agora de encerramento, eu quero pedir a Jesus pelos nossos irmãos que estão sofrendo nesses dias, os nossos irmãos que passam pelos conflitos de guerra em todos os locais do nosso planeta. Quero pedir também para os nossos irmãozinhos internados nos hospitais de saúde mental, aos encarcerados nos presídios, nossos irmãos que passam pelos tormentos da obsessão, que o Mestre Jesus distenda a sua mão misericordiosa a abençoá-los, e que eles estejam alertas aos sinais de que a mente está em desalinho, necessitando de um socorro mais próximo, em quaisquer das religiões instituídas aqui na Terra, que sejam acolhidos, que sejam esclarecidos, e que os nossos irmãos que os vêm acompanhando espiritualmente sejam tratados convenientemente, encaminhados ao plano espiritual para refazimento, repouso, tratamentos convenientes a cada situação, e que eles estejam amparados para se tornarem também, logo após, discípulos do Mestre Jesus, e que a luz de Maria Santíssima os ilumine, trazendo de volta a razão, trazendo a compreensão do problema vivido, para que eles se recuperem pelo amor da Santíssima, que participa das nossas vidas intensamente, por sermos filhos que ela ama. E os nossos irmãos que nos acompanham nesse momento estejam também em preces para suas famílias, para sua comunidade, e que todos permaneçam em paz, em nome do Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus.